Projeto X Podcast. Kaeri michi wa sugite yuku. Sukoshi kaze ga fuite iru. Tawai nai kai wa myou ni tanoshikute. Kizuite shimatte. Jōdan majiri kaki keshita. Sore sore no aruku michi wa betsu betsu to. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, um podcast dessa vez matutino. Estamos gravando de manhã pela primeira vez para falar sobre um anime mágico, um anime espetacular, na opinião da maioria dos participantes desse cast e de, sei lá, todos que assistiram, porque ele não chega a ser um anime tão conhecido, mas é um anime extremamente bom. Extremamente não, excelente, pô. Então vamos falar sobre Shihaya Furu. Eu sou Mugiwara e Shihaya Furu é um anime de tapão. Ah, com certeza. É, com certeza. Aqui é Feri. Nani wa azuni, sakuya kono hana. Algo assim, eu queria aprender a ler que nem eles fazem, mas é meio impossível. Não, você tem que estar no nível A ainda. Não, tem que estar no nível A, tem que pensar nos 3 segundos de pausa e de não sei o que. É impossível fazer aquelas leituras lá. É difícil. Aqui é o Seiji e esse cast já tá dando trabalho e vai dar mais polêmica. De novo. Pô, tem que acordar às 8 da manhã pra gravar, Não, pra regravar. Regravação. Pra quem não sabe, a gente já tentou gravar uma vez de Shihaya Furu. Culpa minha. E infelizmente teve problemas com os áudios. Foi culpa do Arata Feg. Arata Feg. Foi culpa do Arata Feg. olha o preconceito. E vai dar mais briga de novo. De novo, né? Aqui é o Cabeça, e se vocês não ouvirem minha voz de agora em diante, a culpa é da Fer que cortou tudo. Isso se você falar bem do Arata, aí não tem. Ai, na verdade, eu vou cortar só as partes que tu fala bem do Arata. Ah, a então parte tá. Que tu defende, então, entendeu? Então não vai ser. Bem, então vamos falar um pouco sobre Shihaya Furu, que é uma obra escrita e ilustrada por Yuki Suetsugo. E o mangá, ele, atualmente, ele já tem mais de 15 volumes e está sendo publicado pela editora Kodansha, na revista Beloved, que é uma revista meio que especializada em Josei. Além do mangá, uma adaptação em anime foi feita pelo estúdio Madhouse, com direção de Morio Asaka, que também foi responsável por alguns animes bem conhecidos de sucesso, como Cardcaptor Sakura e Nana. O anime ele tem 25 episódios e foi ao ar no dia 5 de outubro de 2011. Detalhe, uma segunda temporada em produção. O que eu acho legal é que normalmente esse tipo de história não ganha segunda temporada, sabe? Tipo, animes pro público feminino, eles tendem a ter uma primeira temporada mais pra incentivar a venda do mangá e acabam não dando continuidade na história. São, acho que, raras as exceções que a gente consegue ver uma segunda temporada, uma continuação. Ou então, Fer, eles já pegam um anime de um mangá fechado, né, que já terminou. Ainda mais nesse caso, que o anime foi considerado, tanto pelos produtores quanto pelos patrocinadores, um fracasso de venda. Ele não atingiu a expectativa deles, e mesmo assim vai ganhar uma segunda temporada. Eu acho que a Sociedade de Karuta... Sociedade de Karuta patrocinou, né? Ah, sim, não duvido disso. Ainda mais estúdio Madhouse, que dificilmente lança uma segunda temporada de alguma coisa. Pior que é, cara. Geralmente você pensa assim, saiu um Madhouse, é Jose, fala, pronto, acabou, não vou ver uma qualidade excelente, mas segunda temporada vai demorar muito, né? Mas aqui vai lançar logo em seguida, próximo. Não vai demorar muito. A gente tá falando que o anime foi um fracasso de vendas, mas assim, o mangá, muito pelo contrário. Ele já ganhou vários prêmios. E ele tá sempre na lista dos mais vendidos da Oricon, assim. Fora o impacto que ele fez, né, nos jogos de Karuta. Só um adendo aqui, antes da gente poder falar do mangá, porque a mangaka, infelizmente, ela já viveu um grande escândalo na sua carreira, que é uma curiosidade. Porque o mangá dela, Erinohana, Flores do Éden, ela foi acusada de plágio por Takehiko Inoue, um autor de Vagabond, de Slam Dunk, um cara muito prestigiado. Então, o plágio acabou sendo investigado pela revista, e no fim ela acabou tendo que admitir esse plágio. Como consequência, foram cancelados a distribuição desse mangá, Erinohana, e o mangá também que ela estava trabalhando, o Silver, foi cancelada a produção. por isso ela acabou ficando no limbo 2 anos. E por isso ela teve tempo pra poder replanejar, repensar toda a carreira, pesquisar e poder lançar esse mangá muito excelente, que é o Shihaya Furu, cara. Ela copiou arte de fundo, né? É assim, isso pode destruir uma carreira. O que ela pôde, ela pôde. Ressurgiu, ela reergueu. Ela pôde fazer uma coisa. Ike de Fênix. Não, é uma coisa muito bonita, sabe? Ela admitiu um plágio, uma coisa errada que ela fez, né? Agora ela quer se recuperar. Dá a volta por cima. E ela tá recebendo elogios também por essa volta. É só não copiar ninguém e cancelar a Shihaya Furu, por favor. É, a gente tá falando que a mangaka, ela fez Shihaya Furu, mas o que é Shihaya Furu? Bom, Shihaya Furu conta a história de Ayase Shihaya, que aos 11 anos, ela tinha como único objetivo de vida ver a irmã mais velha se tornar a modelo mais famosa do Japão. Então, tipo, ela acompanha toda a trajetória da irmã dela, fica caçando foto, idolatra, fica comentando da vida da irmã pros amigos. Ah, é a minha irmã, minha irmã. Esse era o único realmente sonho que ela tinha. Vamos parar pra pensar, não é um sonho, não, né? Pelo âmbito da familiar que ela via, do pai e da mãe sempre indo atrás, ela acabou tomando aquilo como se aquilo fosse certo. Os pais delas meio que viviam em torno da irmã e ela começou a crescer dessa forma, né? Em torno da irmã e vivendo para a irmã. Leva pra fazer fotografia, assim. Show, não sei o que, não sei o que. Ela ficava muito feliz com isso mesmo. Tudo isso muda, na verdade, quando ela conhece um novo colega de aula, que é o Arata. Ele é uma criança pobre, meio tímida, não conversa com ninguém na turma, e justamente por isso ele sofre bullying, vamos dizer assim, dos outros colegas. Principalmente pelo Taichi, que é um amigo de infância da Chihaya, e que é muito arrogante, que é o melhor aluno da turma, e ele adora ficar provocando o Arata. Lembrando, não é o Taichi de Digimon. Ah, jura? Não tem... Ah, não tem o Agumon? Ah, então vou embora. Meu Deus, não. Não quero mais gravar. A Chihaya, na verdade, ela era, tinha uma personalidade meio avoada, inocente, ela era muito desligada. E ela é uma pessoa, vamos dizer assim, pura. Ela fala por falar, ela não sabe... Certo ela... do errado, o que pode você não pode falar. O certo do errado, exato. Nossa. Ela fala pelos cotovelos. Que ela, tipo, não entendia por que os colegas ficavam fazendo bullying com ele, e ele meio que chama a atenção dela, ela começa a conversar com ele e tal, até que um dia os dois vão junto pra casa dele, e ele apresenta pra Chihaya o Karuta, que é um esporte, um jogo tradicional japonês, e ele diz pra ela, pergunta assim pra ela, qual que é o teu sonho? E ela fala que o sonho dela é ver a irmã se tornar a maior modelo, e ele diz, isso não é um sonho. O teu sonho é algo que tu pode realizar com as tuas próprias mãos. É injusto tu botar o teu sonho na mão, exato, de outras pessoas, né? E digamos que isso meio que muda toda a vida da Chihaya, porque ela para e, pô, eu não tenho um sonho? E quando ela começa a conhecer o Karuta e o Arata diz, pô, tu tem talento pra isso, tu pode ser a melhor jogadora do Japão. E sendo a melhor jogadora do Japão, tu pode ser a melhor do mundo. Ela toma pra si o sonho, que é o de ser a melhor jogadora do Japão. Que é conhecida como Queen. Os melhores jogadores, eles são chamados Mestre e Queen. Aí depois que a Shihaya começa realmente a gostar de verdade do Karuta e toma esse sonho de se tornar melhor pra ela, ela começa a ficar muito próxima do Arata. Por conta do esporte comum, eles conversam, ele sempre tá treinando com ela, jogando com ela. E o Taichi, que era muito amigo dela, que é amigo de infância, acaba ficando com ciúmes. E acaba começando a provocar mais os dois, chegando ao ponto até de ter uma partida onde o Taichi desafia o Arata. É aquela birra de infância, né? Porque o Taichi, ele se mostra que ele era bom no Karuta, mas aparece alguém melhor. Ah, você tem a partida dos dois, que seria uma partida de rivais, que acaba que a Shihaya acaba entrando no lugar do Arata. Ela, a dupla, entre aspas, Arata e Shihaya acaba ganhando, e isso acaba, na verdade, ainda fortalecendo a amizade entre eles. E essa situação, na verdade, ela modifica o Taichi. Começa a modificar, sim. Faz com que o Taichi abaixe aquela arrogância dele, abaixe o orgulho dele, e os três, Taichi, Arata e Chihaya, eles viram muito amigos, entram pra uma sociedade clube de Karuta, e eles começam a praticar durante aquele ano. Até que quando destino, uma olha só que desventura poético. Do destino, o destino separa os três amigos. É, ao final do ano eles tiveram que se separar, né, por motivos diferentes. O avô do Arata estava doente, teve que voltar à cidade natal. O Taichi, ele passou numa escola muito renomada, boa, né? Então ele também tinha que mudar, isso. E a Shihaya ficou lá. Mas o legal é que eles prometem o seguinte, se a gente continuar jogando Karuta, a gente vai se ver sempre, a gente vai estar junto sempre. A gente tem que jogar Karuta pra sempre. Juntos, é, pra sempre juntos, esse é meio que o plot. E quando se passa 3 anos, a gente percebe que, na verdade, a única pessoa que continuou jogando Karuta foi a Chihaya. Começa, realmente, assim, você vê que no tempo real, não lembro, pensando em flashback, começa com a Chihaya tentando achar alguém pra formar um clube de Karuta no colégio, e ela reencontrando o Taichi, que volta a estudar junto com ela. E ele tinha passado os 3 anos do colégio dele jogando futebol, tinha abandonado e ela Karuta, continuou, né, treinando com esse sonho de ser a melhor. E acho que é aí que a história ganha aquele impulso, porque daí ela quer montar um clube de Karuta, ela quer reencontrar o Arata, ela tem aquele trabalho de conseguir convencer cada membro novo que ela precisa. Sendo que todos ela consegue na base da pressão e da força, nenhum é amistoso. Mas a gente aqui tá falando sempre de Karuta, Karuta. Mas o que é o Karuta? Como que joga o Karuta? Como que o Karuta funciona, né? Tem todo um matemática. Um esquema, tem toda uma matemática. Não vou. É o jogo da memória nível asiático, né? Nível asiático, exatamente. Boa, com certeza. Vixe Maria, é hardcore mesmo. É. Mas, e também tem vários estilos, assim, né, de Karuta. A modalidade Karuta que é jogada no Chihaya Furo é o Utagaruta, né? Ah, posso só fazer um comentário? Pra quem ainda não percebeu, Karuta deriva de carta no português. Literalmente do português. Mas como que é baseado o Utagaruta, né, que é jogado em Chihaya Furo? Bom, o Utagaruta é um jogo, então, que a gente tem 100 poemas, né, que é chamado de Hyakunin Ishu, e que foi montada por Fujiwara no Teika, no período Heian. Mas o que é o Karuta, então? O Karuta, então, é esse jogo que tem esses 100 poemas, né? As 100 Karutas, cada um representado em um poema. E cada jogador recebe 25 dessas 100 cartas. Ou seja, contém 2 jogadores, 50 cartas em jogo. As outras 50 são consideradas, exato, cartas mortas, né? Aliás, tem uma coisa que eu não entendi. Eles ganham as cartas, tipo, cada um ganha as cartas, eles não sabem quais cartas. Eles viram de ponta cabeça e selecionam 25. É porque, por exemplo, tu vê todos os jogos da Chihaya, sempre tem Chihaya Buru. É igual o Yugi sempre tirar o Mago Negro. É hora do duelo! Qual é? Coração das cartas. É que nem Yu-Gi-Oh! Pois é, exatamente. Coincidência não existe nesse jogo. Exatamente. É que nem eu começar com o Mewtwo X. Deus. Ai, que beleza. As cartas que os jogadores recebem, elas contêm a segunda metade de um desses 100 poemas. Aí o que acontece? Vai ter um leitor da partida. tá escrito, tem que ler. Que vai sortear dentro de uma urna um desses 100 poemas e vai ler a primeira estrofe. Cada jogador tem que, o mais rápido possível, encostar na carta referente ao verso lido. Então, se ele leu a carta que tem, que as cartas são numeradas também. Por exemplo, se ele leu a carta 77, o primeiro verso, você tem que encostar na segunda metade da carta 77. E aí você pega essa carta pra você. O primeiro que pegar a carta. Exato, dele, o primeiro, né, que encostar na carta ganha. Tem ainda questões de tu pode jogar no ataque e na defesa. Por exemplo, exato, tu joga no ataque, tu fica sempre indo em direção as cartas do campo do teu adversário. Digamos que se tu pega uma carta do campo do teu adversário, tu pega essa carta pra si e tu passa uma carta do teu campo pro campo adversário. Que tem jogadores que jogam mais na defensiva, que eles preferem proteger mais as suas próprias cartas, né? O objetivo do jogo é você tirar todas as cartas do seu lado. Então não faz sentido você pegar uma carta do lado e ele ficar com uma adversário, menos, né? Sim, e ele fica com uma menos. Então você pega uma carta do lado do adversário e passa uma sua pro lado e dele, essa questão, entendeu, de passar carta, ela tem muita estratégia, né? Porque tu tem que passar determinadas cartas que te favoreçam, dependendo, exato, do teu tipo de jogo. Na verdade, tem muita estratégia por trás. Por exemplo, tem jogadores melhores. Depende das habilidades. Cada tipo de jogador tem uma forma, mas tem jogadores que conseguem ir lembrando de todas as cartas que já foram saindo. Então, ele consegue organizar o jogo de uma forma melhor, né? Tem jogadores que preferem simplesmente colocar suas cartas favoritas, mais fáceis de serem pegas no campo adversário. Então, varia muito de jogador para jogador, né? Ele é um jogo muito estratégico, desde o posicionamento das cartas, até a carta que você passa, até a sua forma de jogo, tudo isso, o seu ritmo de jogo. O Cabeça falou aí de posicionamento das cartas, uma outra estratégia também, que às vezes assim, é que você pode anunciar e trocar uma carta. Sim, de você lugar você pode movimentar outra, suas cartas do seu lado. Enganar o adversário também. Exato. Tem alguns fatores, né? Por exemplo, se tu pega uma carta errada do lado adversário, isso é considerado uma falta, e o jogador pega uma carta, não é isso? O adversário passa uma carta dele pra você. Se tu pega uma carta errada, só que no teu campo, isso não é considerado uma falta. Então, por exemplo, às vezes, tem muito jogador que tem, sei lá, tem uma questão de sílabas lá parecidas. É, porque determinados poemas precisam de mais sílabas para serem identificados do que outros. É, porque começam, tipo, com quem, quando, coisas assim, vamos dizer. Não é bem essas palavras, mas é um exemplo. Três poemas que começam com enquanto não sei o que, sabe? Vamos dizer assim, se tem uma carta de uma sílaba do teu lado e uma do outro, tu pode, digamos que, proteger a tua até tu ouvir a continuação. E daí, ou atacar a tua ou atacar do adversário. Seria proteger a sua. Como você ainda não sabe, você quer escutar a carta, você já coloca a mão ali e deixa ali, tipo, preparadinho. O outro não encostar. Tipo, impedindo que o adversário pegue. Esse é um jogo que exige muita concentração, então. Concentração pra não cometer nenhuma penalidade, concentração pra lembrar a posição da carta onde você teve, agilidade pra você pegar a carta, ter um bom ouvido, sim, ter bons reflexos. Porque os bons jogadores não ficam procurando as cartas. E lembrando que esse jogo desgasta muitas vezes as pessoas, tem que ter uma posição meio incômoda, mas tem que se manter, tem várias partidas no mesmo dia, então você tem que lembrar a posição de 50 cartas, depois esquecer, depois lembrar as outras novas posições das novas 50 cartas no segundo jogo. Um torneio pode até ter em torno de 7 partidas, né? E cada partida deve demorar em torno de uma hora. Mas vocês estão falando aí, uma coisa também legal de se falar, que tem dois jeitos de jogar Karuta. O singular, single player, e o multiplayer. Multiplayer. É o de equipe, né? A equipe pode ser formada de 5 ou 3 pessoas, e assim, por exemplo, na de 5, óbvio, se 3 ganharem, a sua equipe ganhou. Na de 3, se 2 ganharem, a sua equipe ganhou. Faz sentido? Faz sentido. É, ganha a maioria, óbvio. Na verdade, existem outras formas de se jogar Karuta. Tem até uma que é simples, que é jogada por crianças no ano novo, que é uma coisa mais tradicional. É, esse Karuta que a gente tá falando é o que eles chamam de Karuta competitivo, que é o Karuta com foco pra campeonato, pra disputa mesmo. E tem os Karutas que são mais casuais, digamos assim, são mais brincadeira. Oh, e é, por exemplo, a gente pode dizer que a gente tem o futebol, a gente tem um campeonato de futebol, daí tem aquelas pessoas que são amadoras. Tem o pessoal que joga só, ó, 3 dentro, 3 fora, por exemplo. Que é só pra diversão. É, exato. Assim como aqui, em futebol, por exemplo, existe segunda divisão, primeira divisão, lá o Karuta, ele é dividido em classe A, classe B, classe C e classe D. Sendo que quando tu inicia no Karuta, tu começa na classe D. Isso, D. E daí tu tem que ir ganhando campeonatos e ganhando de adversários. E tu vai avançando de classe até tu chegar na classe A, que é a classe mais alta. Por exemplo, tu pode disputar um torneio de classe A. E nesse torneio, tu virar um desafiante, que é a pessoa que vai jogar contra o mestre ou a rainha atual pra tentar assumir o posto de novo mestre ou nova rainha. Esse torneio acontece, digamos que uma vez por ano. Ele em janeiro. Tem vários outros torneios que levam pra um torneio final, que é uma competição entre o representante do leste e o representante do oeste. O vencedor disputa com o mestre ou a queen. É, briga pelo título. É, no formato como é do boxe, mais ou menos, que você tem o desafiante e o campeão. Isso, exatamente, na verdade, é. Você tem o desafiante e você tem o detentor do título. Agora, você que tá escutando isso e tá pensando, pô, mas é só um jogo de carta, não é um esporte. Cara, Karuta é um esporte. Porque o preparo físico que você tem que ter pra acompanhar toda uma partida de Karuta, todo o posicionamento que você tem que ficar, você tem que ter um preparo físico. Físico e mental, bom, né? E mental. E mental. Muito é só lembrar ligado, aquele episódio que o clube de Karuta compete lá no torneio esportivo do colégio e eles ganham a maratona. Então. Ah, é verdade. Pô, eles não são nenhum clube atlético, como eles diziam, mas eles. Eles têm que ter um bom preparo físico, eles estão sempre treinando, correndo, pra suportar, porque é muito pesado um ritmo de um torneio, por exemplo. Ficar lá 7 horas na posição, tem que ter agilidade, ser rápido. Você vê em alguns episódios isso acontecer. Tem um episódio, por exemplo, que a própria Shihaya passa mal no campeonato, o Harada Sensei sofre porque ele é mais velho, ele tem um problema, o joelho dele já não aguenta a posição muito tempo. Você vê esse desgaste físico algumas vezes durante o anime. A Chihaya termina uma partida, ela desmaia, vamos dizer todas assim, vezes. Toda vez. Dorme, ela desmaia. Dorme chocolate, chocolate. Eu ainda acho que isso é uma desculpa pra ela comer chocolate. Ah, mas o gasto de calórico que ela tem, aquele chocolate nem afeta ela, né? É, faz diferença nenhuma depois do... É, mas vamos falar que o Caro tá, mesmo sendo uma categoria competitiva de esporte, ele é, como ele é muito tradicional, ele perde muito... espaço. A posição em relação aos esportes existentes, né? Bem populares, futebol, o beisebol. Então o Shihaya Furu, ele é importante, porque ele aumentou mesmo a popularidade do o Karuta competitivo, sabe? Poxa, eu fiquei com vontade de aprender a jogar Karuta. Eu também. Todo mundo ficou. Olha, só que assim, o problema é pra jogar Karuta, você tem que ter um japonês. Não, e além do japonês, você tem que decorar os 100 poemas, né? Quer dizer, ele depende muito do seu conhecimento de japonês, por isso que ele não é difundido. É difícil você jogar fora do Japão. E eu acho muito difícil existir, tipo, uma variação de Karuta pro português. Vamos inventar, a gente escreve uns 100 poemas. Não daria certo. É, como seria? O campo de centeio, nas flores caindo... No meio do caminho tinha uma pedra... Aí você procura no meio... Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, se você aí tá ouvindo e quer fazer, pode fazer e mandar pra gente. A gente não liga, tá? Se você quiser montar... Meu Deus, hein? A gente vê se fica bom. Então, cara, eu vou começar a pesquisar 100 poemas curtos aí de poetas nacionais e eu vou fazer um Karuta, uma versão de Karuta brasileiro. Não sei quem vai querer minha jogar, terra mas tem palmeiras, então. Onde canta o sabiá. Oh, God. A gente explicou um pouco sobre o Karuta e tal, e às vezes no anime eu tinha a impressão de que aquilo era um pouco exagerado, a questão da velocidade e tal. Claro que o anime ele mostra de ângulos diferentes e tal, mas a gente, eu pelo menos assisti uma partida, e acho que o pessoal também assistiu uma partida real de Karuta, e realmente os caras são rápidos, são ágeis. Chihaya Furu mostrou o Karuta de uma forma assim, bem realista, não foi aquela coisa exagerada como foi em Super Campeões e tal. Super Campeões é sempre um exemplo de exagero, sempre. Até porque é um anime de esporte, então ele vai ter um pouco de exagero, né? Algumas vezes um absurdo, mas no o Chihaya Furu eu acho que é a única coisa que eu posso colocar como exagero em Chihaya Furu é cartas voando em direção da parede. Uma shuriken, né? A la shuriken. A gente já explicou bem como funciona o Karuta, então vamos nos adentrar à história, aos personagens de Chihaya Furu, né? Vamos começar aqui falando um pouco sobre a própria Chihaya, e carrega o nome do anime, que é a personagem principal, né? É, na verdade o anime se sustenta basicamente em três personagens, mas ela é o principal dos três. Então, vamos falar então da Chihaya, né? Quem é a Chihaya, por exemplo? Ela é uma garota agitada, impulsiva e que muitas vezes fala coisa sem pensar. Como eu disse, ela fala pelos cotovelos mesmo. Ela já apanhou da irmã dela por falar coisa sem pensar. Puta, garoto, um chute no estômago. O problema é que ela tem um parafuso a menos. Um pouquinho, acho que são vários. Não, olha, vamos lá. Começando no anime, começa como é a primeira coisa que eles definem. Chihaya. Uma beleza desperdiçada. Todo mundo muito. Fala que ela é tão bonita quanto a irmã, que é modelo. Então ela chama muita atenção quando ela passa. O problema é quando ela começa a movimentar e falar. É, na verdade, ela nem precisa abrir a boca. Ela só precisa pregar um cartaz no quadro de aviso que já mostra. Bom, no começo da série, então, ela está à sombra da irmã, né? Porque o sonho dela é ver que a irmã se tornar uma modelo. Só lembrando aqui, o anime, como que a gente falou, no começo mostra eles jovens, pirralhinhos, etc. Flashback da infância. O primeiro episódio já mostra a Chihaya já adolescente, e aí tem o flashback da infância, né? Dela lembrando do Arata. Aliás, foi uma muito boa estratégia de contar a história, né? Não, excelente. Flashback. Pra você, você acaba gostando dos personagens porque você vê eles crianças, você vê a evolução deles. Eu queria saber se no mangá foi assim ou se começou o mangá já com eles. Eu acho que não, eu acho que eles fizeram essa digressão. Eu li o primeiro capítulo, eu acho que era assim mesmo. Dessa regressão, a gente percebe que quando a Chihaya era criança, ela parecia um menino. Tipo, como é que ela ficou tão bonita se ela parecia um menino? Aquele cabelo curto, a atitude dela, bermuda, sabe? Ela andava com a bermuda, tipo, no joelho. personagem muito estranha, né? Pois é, né? E você comparava com a irmã também, que era muito feminina, então aí... E ela criança era muito engraçada. É cada coisa, você dá muita risada. Ela é muito determinada. Tem um objetivo, ela vai atrás mesmo, não tem jeito. E quando ela descobre o cara, tá, então ela fica mais determinada, né? Joga mais, tem os amigos, sabe? É, ela fica aficionada pelo cara. Nossa, é, ela vira uma fanática pelo jogo, né? Pelo cara, tá. Na verdade, é uma coisa assim. Todo anime de esporte, o principal, ele é um fanático pelo esporte. Ele é um maníaco pelo esporte, né? Você pega, por exemplo, Major. O Goro é um maníaco pro beisebol, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa que deixa bem caracterizado que Shihaya Furu é um josei de esporte. Assim, quando eu vejo anime de esporte, geralmente eu vejo dois tipos de protagonistas. Ou o cara que já é fanático ou o cara que se torna um fanático, porque ele é um leigo. No caso da Chihaya, ela se torna, né, fanática com 11, 12 anos. Mas de um jeito ou de outro, ele vai ficar fanático pelo esporte. Exatamente. Ele vai aprender o gosto do esporte, vai amar, mesmo em Hajime no Ippo, que a gente vê o cara ali não sabia nada, ele aprendeu a gostar mesmo do boxe. E um anime de esporte tem essa... Essa mesma categoria, o do Shihaya Furu. Ela descobriu, o Karuta descobriu um objetivo na vida. O legal é que no anime ele fala assim, a Chihaya comenta quando ela conhece o Karuta, nossa, isso é o Karuta? Eu não sabia que era um esporte. Ela diz que o Karuta é realmente um esporte, né? E ela fica fascinada com aquilo. E até pela facilidade que ela tem um bom ouvido. Isso é muito, muito notado, assim, durante os episódios a gente percebe. Por exemplo, teve umas duas ou três situações... Que ela conseguiu ouvir as coisas antes de todo mundo. E ela, pô, vamos embora daqui que tá chegando a mãe. Ninguém tinha ouvido nada e logo em seguida chegou a mãe. Exato, do Tati, quando eles estavam na casa dele, sabe? Tem a cena que o Arata tá andando de bicicleta e ela consegue ouvir, tipo, de dentro do trem o barulho dele chamando ela. E ninguém, assim, você não escuta como tá no espectador e o Tati não percebe, só ela escuta. Não, o ouvido dela é muito bom e acho que isso que é um dos talentos que ela tem pro Karuta, né? Uma das facilidades. Sim. Porque ela consegue escutar um pouco antes de todo mundo e ela age antes de todo mundo, né? Embora a memória delas não seja tão boa. Quem comenta isso, eu não sei se vocês lembram, é o vô do Arata. Ele até conta essa história, que quando você ama muito o Karuta, o deus do Karuta sopra as palavras na sua orelha. Quer dizer, né? Essa metáfora pra dizer que, na verdade, ele também tinha essa qualidade de que quando você se entrega realmente, você tem esse dom, você escuta a palavra antes mesmo do leitor pronunciar ela. E nisso ali a gente vê que a Chihaya é a mais talentosa, digamos assim. É a que tem o dom. Porque o Arata e o Tait, na verdade, eles têm a questão da memória. Eles têm uma memória muito boa. Então, que vem parte da inteligência deles, podemos dizer assim. Sim. Mas eles é muito mais por dedicação e esforço. E treino, Do que a própria Chihaya. Não que ela não se esforce e se dedique, mas ela já tem, digamos que, essa aptidão pro Karuta maior, né? Que até ela, quando criança, fala que é um dom inútil, né? De escutar bem. Exato. Bom, não só por isso, ela, então, é a melhor jogadora do clube e a única nível A também, né? No começo, é. Não, ela é uma personagem, assim, muito boa. Ela consegue fazer você... Assim, não vou dizer a personagem. Quando eu falo personagem, aspecto geral. Seja a criação, seja a direção. É, ela consegue passar o sentimento pra você de uma forma impressionante. Assim, você consegue entender. Mas aí, a gente também tem que lembrar de uma coisa. Que nesse anime... Como ele é um josei, ele tem que ter, tipo, um romancezinho. Embora o anime não entre tanto na parte de romance. Ele deixa subentendido, mas ele não se foca no romance. Mas por que ele não entra tanto na parte de romance? Porque ele também é um anime de esporte. E, logo, a maníaca por esporte não vai dar atenção pra romance quando tem o esporte. Não, acho que um dos episódios até mais engraçados é quando o Tait pergunta, ah, tu se apaixonou por alguém? E ela fala, Harada-sensei. Harada-sensei. E ela fala com uma cara toda triste, né? Tipo, é muito bom. Ela, eu todo ano eu tento dar chocolate pra ele dia do namorado, mas ele não aceita. Aí aparece ele, não, eu tenho uma esposa. Tudo ela pensa com Karuta, né? Por isso que essa série é meio incomum. Juntou o esporte e um josei. Uma combinação meio diferente, né? Mas então vamos falar sobre mais uma das peças desse triângulo amoroso, que é o Mashima Taichi. Melhor personagem. Ah. É o melhor personagem, eu adoro ele. Ele é um amigo de infância da Chihaya. E ele é de uma família rica e sempre... Ele é playboyzinho. Não é que ele seja playboyzinho. Ah, ele é a muito família bom dele nos tem estudos, dinheiro. Ele é muito bom nos esportes. E até pela própria pressão da família, que sempre exige que ele seja o melhor em tudo. ele se torna arrogante, porque ele é o melhor em tudo. Ou pelo menos ele sempre é o melhor em tudo que aquilo que ele faz. Quando ele conhece o Arata, ele, tipo, não simpatiza com o Arata e é aquele tipo de garoto que gosta de fazer bullying com os outros e tal. E pela relação da Chihaya com o Arata, ele fica com ciúmes. Porque se a gente pensar bem, embora em nenhum momento isso seja dito, na verdade o Tite sempre gostou da Chihaya, desde pequeno. Então ele ficou com muitos ciúmes da Chihaya quando ela começou a defender o Arata. Isso faz com que ele fique provocando, fique... E pela personalidade dele, ele não consegue lidar bem com isso, né? Ele acaba... É, provocando é e... É uma criança, né? É, então... Olha, eu só tenho que falar uma coisa. Criança é um bicho mau. Olha. Vale uma lembrança que o Tite, ele podia ter realmente ido por esse caminho de se tornar uma pessoa arrogante, que só dá atenção a si mesmo, se acha melhor e tal. Ele tinha tudo pra ser assim, só que quando ele acaba ficando amigo da Chihaya e do Arata, os três fazem parte, formam um grupinho, ele muda. E assim, ele muda visivelmente. Ele, claro, ainda é uma pessoa cheia de defeitos. Eu considero ele o personagem mais humano da história, porque ele tá sempre errando e sempre percebendo os erros e tentando mudar os erros. Ele diz um negócio assim, ah, pô, eu perdi por falta de sorte. Depois ele para, não, não foi por falta de sorte. Se fosse pra mim ganhar, eu teria ganhado. Então ele tá sempre fazendo as coisas erradas e voltando atrás e tentando mudar e tentando se melhorar. É, a série, ela faz muito bem isso, de te mostrar a forma como a pessoa fala e muitas vezes o que ela pensa em contraponto. Então várias vezes você vê, por exemplo, uma cena interessante que é quando a Chihaya tá esperando pra ver quem que ela vai jogar no campeonato, ela fala, eu quero pegar a rainha. E ela, eu não quero pegar a rainha. Então você fica vendo essa dualidade que os personagens têm, as pessoas têm essas dúvidas, e isso é mostrado, principalmente o Tite tem muito disso, ele tem muita dúvida com relação a, será que é isso mesmo que eu tô fazendo isso certo? Eu vou conseguir um dia chegar no nível bom? Ele fala, né, ele não fala, eu posso passar minha juventude inteira jogando e eu nunca vou ser melhor que o Arata, e isso no início é o que faz ele se afastar do Karuta, até ele perceber, não, eu quero jogar isso, eu quero participar disso, eu quero tá com a Chihaya, porque ele se reencontra um adolescente e ele percebe, ele sempre foi apaixonado pela Chihaya, e apesar dele ter uma namorada na época, tá, ele cool. Percebe, eu continuo gostando da Chihaya, eu quero estar junto com ela, eu quero participar do clube de Karuta, eu quero melhorar, eu quero disputar com o Arata. É esse o objetivo. Coitada dele. Coitada da namorada, né? Quando eu comecei a assistir o Chihaya Furo, eu jurava que, tipo, essa namorada do Taichi ia aparecer bem mais vezes. Não, eu tenho dó dessa namorada, eles nunca saíram juntos, né? Porque ele tá sempre ou jogando Karuta ou com a Chihaya. É, tanto que ele rompeu, né? Por causa disso, por causa do Karuta. O pior de tudo é ela ter levado um fora por telefone, né? Não, mas foi épico esse fora, foi épico. É verdade. Foi épico. Uma das melhores cenas também. Mas, de fato, o Taichi tem essa insegurança mesmo. Mesmo, né? Ele tentando se posicionar. Eu quero ser bom, mas eu não sou tão bom quanto o Arata, mas eu quero Ele não tem melhorar. Tanta a força de vontade que o Arata e a Chihaya têm. A determinação, ele não é tão determinado que ele fica na dúvida, várias vezes. Por isso eu sou insegurança em vários momentos. O Tite, ele também tem uma questão, que é a pressão dos pais. Vale lembrar que aquela primeira vez que ele perdeu pra Chihaya no Karuta, a mãe dele virou e falou pra ele assim, se não for pra ti ser o melhor, então eu não quero que tu participe dessas coisas. Quer dizer, só faz esportes e participa de coisas que tu pode ser o melhor. Como é que eu vou mostrar isso pro teu pai? Quer dizer, ele tem essa coisa de sempre ter uma pressão e de ter uma pessoa dizendo, tu tem que ser o melhor no que tu faz, tu não pode ser o segundo, tu tem que ser o melhor. O primeiro. Então pra ele é muito difícil ele fazer um negócio que ele não consiga ser o melhor. É, a mãe dele é a Miss Pressure, que eles falam, né? Senhora Pressão. É, nossa família não aceita perdedores, né? Aquela aura maligna que ela exala quando olha pra Chihaya de costas. Mas assim, eu até já vou deixar um posicionamento. Eu não gosto muito do Tite como personagem, mas não quer dizer que eu não acho ele um bom personagem. Uma coisa independe da outra. Eu acho ele um excelente personagem. Mudou totalmente de concepção não, de um cast pra outro. Eu não falei isso no cast do outro cast que a gente gravou, mas eu acho ele um bom. Eu não gosto dele como personagem, por motivos pessoais. Mas isso não quer dizer que ele não seja um bom personagem. Ele não é um personagem ruim. Ele é um ótimo personagem, ele tem as dúvidas dele. Ele é o personagem mais instável. Eu acho que eu já simpatizo com ele justamente por isso. Eu gosto de personagens assim, que não são perfeitos, sabe? Que não são... Que têm muitas falhas e que estão ali tentando melhorar. Eu acho que isso é o que mais eu faço simpatizar com ele, que eu consigo... Vamos dizer assim, eu me identifico com ele porque eu sou assim. Eu tenho as minhas falhas, eu tô toda hora Sabe, às vezes a gente tem aquele pensamento arrogante, aquela coisa, e a gente para, não é assim, tu volta atrás, sabe? Então, eu consigo me identificar muito com ele. Por exemplo, eu não consigo me identificar com a Tihaya e eu não consigo me identificar com a Arata. Mas com ele eu me identifico. Eu acho que a gente gostar de um personagem tem muito a ver com essa questão de identificação que a gente consegue ter com ele, sabe? Eu me identifico um pouco com a Tihaya porque às vezes ela é bem idiota. É, Mugi, então, por que será, né? Um pouco. A relação que a Tihaya tem com o Karuta é mais ou menos a relação que o Mugi tem com o One Piece. Ele só sabe falar sobre isso, só quer saber sobre isso. Então é a mesma coisa. Então realmente o Mugi se parece muito com a Tihaya. Então, tirando a parte da beleza, né? É, o Mugi ele é só o desperdício, né? TKS, eu amo todos vocês. Então é por isso que eu gosto do Arata, é porque eu não erro. Não, sacanagem, tô brincando. Mas uma coisa que eu gosto do Taichi é porque, mesmo ele sendo inseguro, ele é confiável em vários momentos, sabe? Ainda mais com a equipe. Quando a equipe tá nervosa, ele vai lá, ele acalma, ele joga palavras sábias pra cada membro. Ele é um pra líder, incentivar, né? Pra... Ele é um líder, ele realmente é um líder. Sabe uma coisa que eu achei engraçada, que até mostra a diferença entre a Tihaya e o Taichi, e mostra como o Taichi, ele tem essa questão pra ser um líder, é que tem uma hora que a Tihaya vai lá escrever o clube de Karuta, quando ela já tem os 5 integrantes, e ela chega, bota o nome dela como presidente. Daí a minha ulti-sensei, ela fala assim pra Tihaya: não, tu não vai ser a presidente. Tem que ser outra pessoa. Eu aceito a inscrição do clube se a Tihaya não for a presidente. Daí quem assume é o Taichi, né? Ela vira capitã. Aí depois eles até discutem, né? Quem que tem mais poder, se é o presidente ou é a capitã. Bem, mas fora isso também temos o rival do Taichi. Tanto no Karuta quanto no amor. Tanto no Karuta quanto no amor. Olha bonito, só. Hein? Poético isso. Ó, mas querendo ou não, Tihaya Furu fala de poemas, né? Então tem que ser poético. Tudo tem que ser. O cast tem que ser poético. Então. Vamos falar agora do Ohataya Arata, vamos né? Lá. É, então, o Arata, como a gente já falou, ele é o aluno que foi transferido na infância pra escola, pra mesma escola do Taichi da Shihai. Ele sempre foi muito reservado, muito introspectivo, ele não conversava muito. E sempre viam que ele tava mexendo com as cartas do Karuta. Depois você acaba descobrindo que ele é neto de um mestre do Karuta. Ele ganhou vários campeonatos de mestre na década de 80. Tanto isso que quando o Arata ele vai pra algumas competições, as pessoas reconhecem ele, né? Nossa, o neto do mestre Ohataya, né? Então ele é muito reconhecido até na comunidade do Karuta. Tanto pela forma de jogar, até as pessoas que já conhecem ele, né? Ele foi treinado pelo seu avô desde criança, porque ele também tem esse sonho. Como ele vê o avô dele jogando, e ele acaba amando o esporte por causa disso, ele tem o contato desde muito cedo. Então ele acaba sendo treinado e também quer assim, ele quer virar um mestre um dia. Ele conhece a Shihaya quando ela defende ele do bullying que ele sofria dos outros colegas, porque ninguém gostava dele, né? Por ele ser pobre, por ele ser diferente e tal. Por ele não falar. Por ele não falar. Aliás, tinha umas menininhas no colégio que elas começavam a fazer anotações, tipo, do dialeto do Ohataya, tipo, as coisas que ele dizia e o que significava. Então, mano. Tipo, é interessante. Então... Mas aí que tá, você vê que criança é um bicho do mal, sabe quando? Quando você percebe que elas estão falando isso, fazendo isso, na frente do Arata, e o Arata tá ali escutando tudo, cara. Criança é um bicho muito mal, cara. Acaba que ele apresenta o Karuta pra Shihaya, ele vê nela um potencial pra ser uma boa jogadora, e reconhece que ela acaba gostando muito, muito rápido do Karuta. E isso aproxima muito os dois, e depois vai aproximar o Taichi junto. Quando ele se forma, o fundamental, ele tem que voltar pra cidade dele, Fukui, porque o avô dele teve um derrame, então ele tem que ficar sob cuidados da família. Então a família não tem como continuar morando naquela cidade. E aí vem o ponto tristinho do Arata. História tristinha nada, é muito triste. Acaba que, além do derrame, o avô dele desenvolve o Alzheimer, que é uma doença degenerativa do cérebro, então ele acaba perdendo a memória. A memória que é o ponto alto de um jogador de Karuta ainda, né? Que é uma ironia do destino, né, por exemplo. Sim, ele perde o movimento do lado direito, porque ele é destro. Ele até fala uma hora, eu vou aprender a jogar com a mão esquerda, pra continuar jogando. E depois ele desenvolve o Alzheimer, ou seja, ele perde totalmente a possibilidade de jogar de Karuta. O Karuta. Acontece que então um dia, quando é um domingo, se não me engano, o dia do campeonato, onde o Arata vai subir de classe B para classe A se ele for campeão. Só que ele acaba tendo que cuidar do avô, porque a mãe tem uma reunião e o pai tá fora. Então ele fala, então não vou no campeonato. De repente o avô dele tem um momento de lucidez, que às vezes é constante, quem tem Alzheimer olha o calendário e fala, hoje não é o dia do seu campeonato? Ele fala, mas eu tenho que cuidar de você. Ele falou, não, vai, eu não quero que você fique aqui, vai jogar. E ele fica na dúvida se ele vai ou não, porque ele vai deixar o avô dele sozinho. E ele fala, bem, meu pai deve chegar daqui a pouco, então eu vou. E ele vai, deixa o avô sozinho, ganha o campeonato. Quando ele tá voltando, tem uma ambulância na frente da casa dele. E ele descobre que o avô dele teve um infarto fulminante e acaba morrendo por causa disso, porque não tinha ninguém lá. E aí que você tem o maior trauma, né? Ali você, poxa, ele desiste totalmente do Caruta por causa disso. Não, ele dá um flip the table e esquece do cara, esquece do Caruta. Tanto que quando a Chihaya e o Tite vão encontrar ele, ele não quer saber dos dois, ele manda os dois embora, eu não quero saber com o Caruta, não... A Chihaya até fica muito depressiva por isso, né? É uma cena forte, porque ela monta um jogo de Caruta na onde tá o altar do avô dele. Assim, é uma cena muito... Assim, você vê que pesa pra ele, quer dizer, ele não quer jogar o Caruta primeiro, porque o avô dele, teoricamente, entre aspas, morreu por causa que ele estava jogando Caruta. Segundo, o Caruta lembra o avô dele. Pra ele, o Caruta vai estar sempre relacionado com o avô dele. Daí ele o trauma. Aí é um trauma gigantesco. Eu acho que vale lembrar que o Arata, durante toda a história de Chihaya, pelo menos nessa primeira temporada, a gente não sabe ainda como que vai se desenvolver a história depois, ele não é uma figura tão presente. A história se foca muito mesmo na Chihaya e no Tite e nos outros personagens. O Arata, ele funciona muito como aquele objetivo de alcançar. Quando aparecem as cenas do Arata, é sempre assim, de cima, com uma luz branca. Quer dizer, o Tite e a Chihaya, eles veem no Arata como quase um deus do Caruta, um objetivo a ser alcançado. Assim, não vou dizer que não é por isso que eu não gosto dele, mas ele realmente tá ali, a função dele mais na história é de motivação do que participação. Como eu posso dizer assim? Porque o Tite... Ao menos pra essa primeira temporada, pelo menos pra essa, né, primeira temporada. Tanto que tu vê, a Chihaya, por exemplo, a gente vê que ela quer jogar Caruta porque ela quer alcançar o Arata, ela aprendeu a jogar com o Arata. O Arata que disse que ela podia ser a melhor jogadora. Então, o Arata que foi a motivação do maior sonho dela, podemos dizer assim. E o Tite, ele tá sempre toda hora, ele quer alcançar o nível do Arata, ele quer poder jogar no nível do Arata, quer poder competir de igual pra igual com o Arata, quer dizer, o Arata é o objetivo do maior dos dois, ele não é, assim, tão importante pro desenrolar da história, ele é só a motivação da história. Eu acho que até o Tite, talvez, eu não sei, isso não ficou claro no momento, é uma interpretação minha. Pra ele, além disso dele, logicamente, de ser um rival, de ser a pessoa que sempre ganhou dele, talvez ele acredite que se ele passar o Arata, talvez ele tenha mais chance com a Chihaya. Que se ele bom o suficiente, ela vai perseguir ele, entendeu? Se ele fosse o melhor jogador, ela não estaria olhando para o Arata como objetivo, ela estaria olhando para ele. Então acho que isso é um pouco de motivação pessoal para ele. Eu acho que é uma avaliação legal. Eu não tinha percebido dessa forma, mas acho que faz sentido, porque a Chihaya, por mais que o Tite seja a pessoa que tá ali do lado apoiando ela, sempre que o Arata se envolve, ela meio que acaba esquecendo o Tite e se volta pro Arata, sabe? Então, às vezes até dá uma pena do Tite, pô, ele tá ali tá apoiando, tá se esforçando pra ajudar ela, e é só o Arata surgir que ela não dá atenção pra ele e se volta pro Arata, né? Então, eu acho que faz muito sentido essa tua ideia. Eu acho que tem esse aspecto, talvez ele pense isso não foi mostrado, logicamente ele não fala isso em nenhum momento, é uma interpretação que eu fiz. Uma outra coisa que eu acho interessante é que se a gente invertesse os papéis, se o Arata ainda estivesse com eles, eu acho que o Tite perderia um pouco a função. Provavelmente. Porque o Arata, porque várias vezes até o Tite fala, olha, eu não sou bom o suficiente pra estar treinando com a Chihaya pra ajudar ela, agora a gente precisaria do Arata. Então, se ele tivesse ali, talvez o Tite realmente não fosse tão útil, entre aspas. Por isso que eu acho que a história de romance no fim vai se desenvolver. É claro, é uma ideia minha, mas pode ser que eu seja errado. Mas por isso que eu acho que a Chihaya e o Tite, eles têm muito mais chance de ter esse romance do que a Chihaya e o Arata. Porque a Chihaya olha pro Arata com aquele olhar de admiração, de objetivo e tal. Tanto que tem um momento, assim, no finalzinho do anime, que ela tá conversando com a Kana, e ela recita um poema, e ela diz, esse poema me lembra muito a minha história com o Arata. Parece um romance, mas na verdade é a história de dois amigos de infância que não conseguem se reencontrar. Agora, sabe o que é engraçado? Na minha tradução tá invertido isso, Fer. Eu reparei isso. Eu reassisti esse episódio, depois que você comentou, na tradução do fansub que eu vi, ele fala, parece um poema de amigo, mas na verdade é um poema de duas pessoas apaixonadas. Agora? É, então. Mas eu acho também que pelo desenrolar, pela forma como tá, eu acho que ela vai acabar ficando com o Tite, infelizmente. Olha, eu preferia que fosse com o Tite, porque coitado. Tá na friendzone, tá ligado? Olha, sobre essa discussão, você tem que falar uma coisa. Eu uso muito o Twitter, cara. Toda vez que saiu um episódio de Chihaya, o povo ficava surtando, e sempre a maior polêmica era ficava assim, Tite ou Arata? Tite é maior que Arata. Então. E enquanto o outro lado falava, Arata é maior que Tite. Gente, como assim? Eu não sei. Eu acho que a autora, ela dá muito mais importância pro Tite, vamos dizer assim, do que pro Arata. Pode ser uma coisa só da primeira temporada, eu não li o mangá. Ou ela tá na dúvida também, né? Tá. Às vezes ela também tá na dúvida. Ou ela tá na dúvida. Mas ela parece que dá muito mais essa importância no Tite como um personagem humano e mais próximo da Chihaya do que o Arata. Mas é tudo suposição, a gente não sabe ainda como a história vai terminar. Então, ainda tem um longo caminho pela frente, tem a segunda temporada. Mas, contudo, porém, entretanto, a gente já tem falado da Chihaya, já tem falado do Arata e do Tite, mas eles não são os únicos personagens nesse anime. Temos aí outros três personagens que são muito importantes. No decorrer do anime, eles formam um clube de Karuta na escola e pegam outros membros, parece. Então, quem são esses outros membros? Pra começo de conversa, tem a Kanachi, que é a viciada em roupas tradicionais. Então vamos falar então da Kana-chan, a personagem mais moe desse anime. Ah. Com certeza. A Chihaya não é nada moe. É meio estranha, né? A Chihaya não é nada moe. Então, mas a Kana-chan, de fato, ela foi a primeira a entrar no clube, depois que a Chihaya e o Tite, eles juntaram, né? E pra oficializar o clube, precisava de 5 membros. Então ela foi a primeira, ou seja, 3 membros já. E ela é uma fanática mesmo por roupas tradicionais, por hakamas. A família dela tem uma loja de roupas tradicionais. Não, tanto que ela entrou no clube com o intuito de usar roupa tradicional. Como é que eu falo? Com pedido, né? De que todo mundo usar uma roupa tradicional quando for jogar partidas oficiais. Pra vocês verem como que ela é assim, antes dela entrar pro Karuta, ela participava do clube de arco e flecha. Só porque no clube de arco e flecha se usava roupas tradicionais. Quer dizer, e é engraçado porque é uma coisa que caiu um pouco em desuso no Japão, acredito eu. Você não usa tanto. Eu acho que só naqueles festivaizinhos. Exato. Tanto que a Kana fica muito triste com isso, né? Pô, a minha loja, na verdade, tá passando por dificuldades, porque ninguém mais se interessa por roupa tradicional japonesa. Ela até faz com que a Chihaya se torne modelo da loja. Do panfleto pra vender, né? Mas ela também é uma apaixonada por todos esses poemas, sem poemas, né? Que compõe o Karuta. Ela sabe todos os seus significados, toda a sua história. Ela explica também, né, pra Chihaya também, o que significa cada poema. E ela fica fascinada por isso, né? Eu acho que a Kana, da mesma forma que o Arata mostrou pra Chihaya o sonho que ela tinha, o que Karuta era um esporte, a Kana veio e mostrou pra Chihaya que Karuta, na verdade, também não é só um esporte, que tem um poema, que é tem uma um arte, significado, né? Que tem uma arte por trás. Eu acho que a Kana é muito importante nesse sentido. Ela traz pra história mais profundidade, assim. Ela mostra pra Chihaya, não é só isso. Cada poema, cada pedacinho aqui tem um significado, tem uma algo por trás. Eu acho que a Kana tá ali justamente pra deixar esse anime com mais características de Josei. Talvez sim, essa coisa mais profunda de trabalhar o sentido por trás do poema, o contexto histórico que foi escrito, a personalidade do escritor, isso é levado em conta. Eles trabalham isso em alguns poemas e é interessante, eu acho muito interessante você pensar que às vezes o poema não é o que está escrito, ele tem uma interpretação por trás que quando você estuda a história você entende. Agora vale lembrar também que a Kanadi ela entra no clube de Karuta sem saber jogar nada de Karuta. Isso. Então ela juntamente com o Tsutomu, que a gente vai falar mais pra frente, são o elo mais fraco da equipe. É uma iniciante, né? Ainda mais tem um físico fraco também, então ela tá tentando achar um jeito de jogar mais competitivo. Além disso, os dois personagens servem pra ser assim, porque você chega num ponto em que você não foi explicado pra você tudo do Karuta. Então, pra não deixar aquele diálogo expositivo chato, eles põem os dois mais inexperientes aprendendo. Então você aprende junto. É a visão do espectador. Você vai vendo lá o Tite ensinando as regras e tal, né? Como posicionamento. É que funciona o jogo. Ponto, as penalidades. Tanto é que o posicionamento que ela faz não é um posicionamento convencional, né? De jogador competitivo. É. Né? Ela separa por primavera, verão, inverno e outono. É, e ninguém entende nada. Tipo, não, como assim? Tá errado. Ela fica brava. Essa formação não é tão útil na competição, mas pra ela é agradável, né? Fora ela, tem um personagem extremamente carismático pra mim, que é o Nishida-kun, o gordinho da série! Nikuman-kun, Nikuman-kun. Bem, ele aparece, na verdade, pela primeira vez no campeonato que a Shihai, o Arata e o Taiji, quando pequenos, disputam o clube de Karuta. Né? E é óbvio que a equipe do Ishida perde pra equipe da Shihaya, né? Mas fora isso, depois ele volta no anime, uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer, e ele ia reaparecer no anime na escola agora da Shihaya, e a Shihaya olha lá, tô precisando recrutar gente, e apareceu um cara que eu sei que joga Karuta, olha. Joga bem. Ele chegou a ser o segundo melhor no Japão do estudantil na época, ele só perdia pro Taiji, pro Arata. Não é o Taiji. Aí, ó. Caraca, aí, ó. Vai tudo pro erro. Vai tudo, todas as vezes vai tudo pro erro. Mas então, aí ela pergunta, o cara sabe jogar Karuta, sabe jogar bem ainda, eu preciso pegar esse cara pro meu clube. Só que agora, o Nishida, ele tá meio, tipo, a lá Arata, não tanto, né? Mas Arata, tá, ele também, né? Tipo, saiu do Karuta. Ele foi porque ele a mesma coisa, ele sentiu, quando ele perdeu pela segunda vez consecutiva pro Arata, ele sentiu, ele falou, poxa, não tenho como superar esse cara. Ele começou a falar assim, pô, mas se eu não consigo vencer, pra que eu vou jogar? Eu não vou conseguir ser o melhor. Então ele acaba desistindo e indo pro esporte que ele tem mais chance. Na verdade, ele fez uma semelhança com o Tite, né? Sim, tanto que eles não foram. Os dois meio que abandonaram porque eles não conseguiam ser melhores que o Arata. Só que o que eu acho mais engraçado é ver o Nishida jogando tênis, cara. Ele é um gordinho jogando tênis. E joga bem. Ele joga bem. Não, ele joga rápido, bem. Cara. Ele joga a bola no lugar onde deve. É, cara. Que o tênis, ele tem muita resistência, né? Resistência técnica, né? Na verdade, então, não é só velocidade, né? Você tem... Bem, mas aí o que acaba acontecendo é que a Shihaya consegue levar o Shida pro clube pra ele fazer depois uma partida. Derrubar ele no chão, né? E ele vê que realmente precisa voltar para o Karuta. É que assim, a Shihaya viu, né, como o Nishida, ele tá usando o tênis, né, pra poder substituir o né, o Karuta, né. Tanto que ela fala que a passada dele, o ritmo da passada dele bate com o ritmo de leitura das cartas. Então ele fica, então isso, quando ele joga, ele tá... A posição onde ele posiciona a bola também, a movimentação da mão. Tudo que ele joga pensando os poemas na cabeça dele. Não, mas a forma de convencimento da Shihaya é fenomenal, né, ela é. Ela pula em cima dele, ela derruba ele no chão primeiro, né. De uma forma totalmente nada feminina. E falou, joga comigo. Ela praticamente força ele a jogar uma partida com ela, né? Então, se bem que nada supera a forma como ela tentou convencer o Komano, que é o próximo personagem. Komano Tsutomu, ele estuda na mesma sala que a Shihaya, no colégio, e ele é o segundo melhor aluno, só perdendo pro Taiji, que é de outra turma, o melhor segundo aluno do colégio, né? É, inteligência, né? Em notas, né? Ele é mostrado, assim, você vê que ele tem um posicionamento que, pra ele, só o estudo é interessante. Nada fora do estudo vale a pena, porque o estudo é a única coisa que vai fazer ele progredir na vida, vai trazer resultados pra ele como pessoa. Então, quer dizer, ele não pratica esporte, ele não faz outras coisas, porque ele só vai estudar. A Shihaya chama ele, por ele ser uma pessoa muito inteligente, fala, poxa, se ele é muito inteligente, teoricamente vai ser fácil pra ele, memorização... Aprender as estratégias. Ele rejeita, porque Karuta, carta, pô, vou estudar, né? É um joguinho coisa infantil, babaca. Né? É. Vale lembrar que a Shihaya chega pra ele daquela forma sem noção e diz, ah, é verdade que tu é o segundo melhor aluno do colégio? Aí ele e quebra ele fica a decepção com isso, dele. Porque ele acha que ela tá, tipo, provocando ele, mas na verdade ela tá, tipo, elogiando ele. Nossa, tu é o segundo melhor aluno da turma, sabe? Colégio? É. Então, o estilo Shihaya fala sem pensar. Ela fala, né? E esse pão aqui é como suborno. Tipo, vem que eu te dou um pãozinho. Funcionou. Aí ele recusa. Aí ela tem um ato totalmente maduro e feminino, que é arrastar ele, nossa, com carteira e tudo, pra sala do Karuta. Mano, literalmente. Que épica, literalmente. Essa cena, assim, ela arrasta sem. Não, vamos! Arrastando ele. Leva ele pra sala e aí ele vê que a pessoa que também está no clube é o Taiji. E ele tem, lógico, ressentimento, porque, pô, o cara tá sempre me superando. E ele tá. E outra coisa que pega muito é que o Taiji, ele estuda muito pouco, por ele se. Qual que é a palavra? Porque ele é inteligente, na verdade, né? Ele não precisa tanto do estudo. Então, e ele não acha justo, simplesmente, o Taiji não estudar muito e ser melhor que ele, que estuda o tempo todo. E não só isso, porque o Tite é bonito, é bom em esportes e é o melhor aluno. Quer dizer, tipo, ele acha totalmente injusto isso. O cara tem tudo, tem amigos, tem... Exato, ele é amigo, é bonito, joga, tem vários esportes. Na sala, na casa dele tem uma série de troféus de várias modalidades esportivas. E ainda é o melhor da turma. Até as pessoas comparam ele, falando assim, ó, será que não dá pra trocar ele pelo Tite? Ele é bonito e é mais inteligente. Tá ligado, hein? As meninas da turma, né, falam isso. Falam isso. E isso mostra como crianças e adolescentes não têm coração, né? Não tem. Mas o legal do Tsutomu é como ele propôs, então, um desafio, né? Pra mostrar. Karuta é tão bom assim, ajuda pra memória, ajuda pra inteligência. Por que vocês não jogam, então, ele praticamente às cegas, né? Viradas. Com as cartas viradas pra baixo. E aí o Tite, ele mostra como, de fato, a vantagem dele, né? Ele tem uma grande memória. Porra, ele até fala, é engraçado que ele até fala, caramba, desse jeito é um jeito de eu ganhar da Shiraya. Porque é uma coisa que eu... Aliás, que acho que foi a única vez que ele ganhou dela, não foi? Nessa isso, partida. Exatamente. Ele sempre chega perto, mas ele não ganha. Essa vez ele... Não, essa não, vez ele fica mesmo, ele fala, né? Pô, é uma oportunidade, porque é a minha melhor arma, digamos assim. O meu dom é a memória, no caso. E já a Shiraya, na verdade, acho que é o maior problema dela no Karuta, é a memória. Que a memória dela não é tão boa se tu comparar com a do Tite, do Arata, né? Ela tem um bom ouvido, ela tem uma agilidade, ela é rápida, mas a memória dela não é tão boa. Tanto que ela fica frustrada, né? Por ela não ter conseguido jogar bem. Não, ela foi humilhada naquele jogo ali, né? Acho que por mais de 10 cartas a diferença, se não me engano. Pois é, foi um arraso ali, né? E aí acaba que mesmo assim, mesmo eles conseguindo jogar com as cartas viradas, ele vai embora e não aceita. E o Tite vai atrás dele. E aí é nesse momento que a gente tem uma cena que me deu durarará feelings com o Chizu jogando coisa pra cima, tá ligado? Isaia! Porque vai o Tite arranca a carteira da mão do Komano e atira pra longe, né? Não, o Tite pega, porque ele tá segurando e ele fala assim, eu não vou jogar jogo, eu não tenho dom pra isso, eu nunca vou ser bom. E aí o Tite sente, porque na verdade o Tite não tem o dom também. Aí ele pega a carteira da mão dele, arremessa e fala assim, eu não tenho dom. Ele fala, eu me esforço e eu não quero alguém que tenha dom, eu quero alguém que queira jogar e se esforçar. Exatamente. Nossa, essa cena foi bem legal também. Essa cena é uma cena... Aquela cena, sabe, com pôr do sol no fundo, aquela coisa de emoção. Com uma carteira voando pra cima. Se eu fosse o Komano, eu tinha mandado ele a merda. Eu falei, você tá querendo dizer que você é bonito, inteligente, bom no esporte e tá reclamando que você não joga cartinha. Meu irmão, fudeu, rapaz. Porra! Eu acho que não só por isso, porque o Tsutomu, ele fala assim, eu vou estudar, mas eu sei que eu não pertenço a esse grupo. Os alunos me procuram, mas eu sei que eles não vão me aceitar. Eles só procuram por causa de nota. Então, ele vê um lugar onde ele podia ser aceito, né? O clube de Karuta. Onde o Tite, ele fala assim, não, você não precisa ser, pode ser nossos amigos, e você não precisa ser bom. Eu também não sou bom, e a gente vai melhorar. Todo mundo junto. Sabe o que eu acho? O Tite, na verdade, ele escolheu Karuta porque a única coisa é que ele não é bom. Eu vou fazer isso porque eu quero melhorar nisso. Eu não sou bom. Eu sou bom em todas as outras. Eu não tenho graça. Eu quero fazer um negócio que eu não sou bom, né? Filha da mãe, né? Você não importa. Você não é bom. Não tá, você não tá feliz em ser bom só em 38 não, coisas. Eu vou provar que eu sou bom. Você quer ser o melhor do mundo. É, pô. Exatamente, do mundo. Melhor do mundo. Do mundo. Não, ele não é o Rod. Ele nunca vai ser. Mas como eu disse, o Tite, ele sabe escolher as palavras certas. Ele conseguiu convencer o Tsutomu. Esses últimos três personagens, apesar deles não serem os principais, e apesar deles não serem os melhores, eles têm um papel muito importante no aprendizado, tanto da Shiraya como jogadora. Finalizar, eu gostaria de mencionar alguns personagens. Tem dois personagens que eu acho que são importantes no quesito de incentivo aos jogadores de Karuta, que primeiro é o Harada Sensei, que ele faz parte da Sociedade Shiranami, que é uma sociedade de Karuta que o Tite, o Arata e a Chihaya, eles participam quando eram crianças. Então, o Harada Sensei, ele tá sempre ali apoiando a Chihaya, ensinando ela, fazendo e dando dicas pra ela melhorar e mostrando como que ela pode jogar melhor. Outro personagem que eu acho que é muito importante nessa questão de apoio é a Imperatriz, que a gente mencionou algumas vezes, que é a professora Taeko Miyaguchi. Ela é a professora, acho que de matemática, não é isso? Eu não lembro. Fala a matéria que ela leu. Não, eu acho Enfim, que química, ela é... física, sei lá, é uma mãe exata, uma das exatas da vida. Ela é professora da Chihaya e ela é muito, assim, dura. Tanto que os alunos chamam ela de Imperatriz. Mas quando ela começa a conhecer um pouco mais sobre Karuta, percebe a motivação do clube de Karuta, a vontade que eles têm de ganhar e de serem melhores, de estarem a todo momento treinando, ela resolve abandonar o clube de tênis e não, eu vou ser a conselheira do clube de Karuta, eu vou apoiar e vou incentivar vocês e vou acompanhar vocês nos torneios, onde vocês precisarem, sabe? Uhum. Eu achei muito legal ter essa personagem, porque ela é dura, mas ao mesmo tempo ela se sente orgulhosa daqueles alunos dela e ela tá incentivando, e ela quer que eles melhorem, e ela defende ele. Ela chega ao ponto de defender o clube. Nossa, no com final. Certeza. Pô, ela realmente se torna defensora do clube de Karuta. Eu acho isso muito legal. E uma das melhores personagens que não pode deixar de ser mencionada é a rainha, cara. Puta, eu adoro essa personagem. Eu estou realmente esperando muito a segunda temporada pra saber meio gorda, meio magra. Não, ela tá daquele jeito surpreendente, né? Meio mudou drasticamente o físico dela, não, mas... Não, mas aí que tá. Será que ela não vai ser que nem o Arata do Diário Arukishi, que o cara engorda, emagrece, engorda, maravilha? É uma jogadora foda, é muito de alto nível, cara. É impossível bater ela, cara. Puxa vida. E o pior é que ela ainda é adolescente, então ela tem aquele jeito meio de adolescente, meio... cara, de camisa, sabe, bonitinha, aquela coisa fofinha. Aliás, ela, em algumas coisas ela lembra um pouco a Chihaya, naqueles gostos estranhos, porque a Chihaya também tem uns gostos estranhos. Tu com que é o Dead Bear e o Snomaru. A camisa do Snomaru. Mas só a rainha, ela é muito parecida, tanto fisicamente quanto a forma de jogo, com o Arata. Tanto que a Chihaya, quando começa a jogar com ela, ela lembra muito do Arata. Nossa, o Arata que jogava assim, ele fluía leve, ele era rápido, ele percebia antes as coisas. E os dois são muito parecidos. Eu sei lá, parece que os dois são irmãos, porque até fisicamente eles são parecidos. Pois é verdade. Bizarro. Exatamente. A rainha ela é interessante porque, assim, primeiro que ela é mostrada, você vê ela como um nível muito acima. Ela é mostrada pra você como uma jogadora que você não pode alcançar. E depois você entende que ela não tem o dom. Ela não tem o dom de ouvir que o mestre tem e que a Chihaya tem. Ela só tem um treinamento muito avançado, ela tem uma velocidade impressionante, mas a Chihaya ainda ganha dela nesse ponto da audição. Mas existe uma outra coisa, sabe o que que é? As cartas meio que atraem a Shinobu. É como se fosse uma coisa assim automática, ela se sente atraída pelas cartas, tanto que ela vai de uma forma fluida na direção das cartas sempre. É uma relação muito diferente da relação da Chihaya. E a Chihaya até fala, ela nunca ataca as cartas, né? Ela comenta, ela só quer pegar a carta, não quer jogar a carta longe. É interessante isso, eu acho que é uma personagem muito, muito boa, que apesar de ter sido tratada muito rápida, né? Ela não teve tanto espaço, por questão de tempo, de episódios, ela é uma excelente personagem que provavelmente vai ser muito importante na próxima temporada. E eu espero que na próxima temporada eles comecem a falar um pouco sobre o Mask, que ele mostrou rapidamente no final do anime, mas ele parece ser um personagem bem interessante também, né? Ele vai ser bem mais explorado, com certeza. A segunda temporada ainda é um grande mistério, porque a gente, eu acho que ninguém aqui conseguiu ler o mangá. Eu tô só esperando as Scanlators continuarem traduzindo. Pedido, Scanlators, traduzam Shihaya Furu. Deixando os personagens um pouco de lado, a gente tem aqui também algumas coisas, algumas curiosidades a se falar. Eu queria falar aqui a respeito de uma notícia que eu vi esses dias, que lá no Japão eles fizeram um trem elétrico e eles fizeram ele todo caracterizado de Shihaya Furu. Ah, olha que legal! A notícia fala que esse trem, ele fica nos arredores do Omijingo, que o Omijingo, pra quem não entende, é um local onde ocorrem competições de Karuta. É muito tradicional no âmbito do Karuta, então é bem legal. Ele tem um templo, é um conjunto de um templo com uma sala onde os maiores jogos são disputados lá. Eu acho uma homenagem justa ao Shihaya Furu, ajudou a popularizar atualmente agora o Karuta. Sim. Ali. Vai estar a matéria vai estar na postagem junto com uma partida de Karuta que a gente pegar do YouTube. Exato. Então, uma Karuta, uma partida aí que dê pra vocês entenderem mais ou menos do que se trata. Pra finalizar aqui, vamos falar um pouquinho as cenas mais marcantes que teve pra gente do anime, as nossas opiniões finais aqui sobre Shihaya Furu. E essas cenas que a gente vai falar podem conter spoilers altos, então quem e não, não quiser viu tomar o anime, spoiler, não quiser tomar spoiler, pare por aqui. Tem uma cena assim que eu particularmente gosto muito do anime, que Assim, durante a história, a gente não vê tanta relação da Tihaya com a família. A gente vê um pouco da irmã dela no início, questão de que a mãe da irmã dela quer se tornar modelo e do sonho dela e tal. Mas a história realmente se foca mais no colégio, no clube de Karuta. E a gente sempre vê a Tihaya muito alegre, muito, assim, impulsiva, querendo Karuta a toda hora, jogando Karuta, querendo melhorar. E tem uma cena que eu achei muito, muito, assim... Até me emocionou bastante. Eu fiquei bem... Nossa, fiquei muito triste naquela cena. Que na verdade, os pais da Tihaya estão sempre assim, querendo saber da irmã dela, porque a irmã dela que é modelo, a irmã dela vai receber um, sei lá, um olheiro pra ir, que vai entrar em programa X, que vai estar aí, vão levar a irmã dela em algum lugar. Tanto que acho que quando ela ganha aquele primeiro torneio no colégio, ela liga pra casa pra contar... E eles... Não, ninguém quer saber do torneio dela. Ela tenta contar, porque mas... tem uma pessoa na casa dela falando com a irmã. Tem um programa, alguma coisa do gênero. Exatamente. Então, tipo, ninguém quer saber sobre ela. Tenta contar e ninguém... Não, ah, não, não, isso não importa agora. Karuta, não, não importa. Vem pra casa que tem um olheiro aqui, sabe? E daí tem uma cena que eu acho muito bonita, que ela tentando contar pros pais dela, de novo, mais adulta, que ela ganha na adolescência, que ela ganhou um torneio, que não sei o quê. E os pais dela só querendo saber do programa de TV que a irmã ia tá participando e tal... E daí o pai dela começa a tirar várias fotos da irmã e começa a gravar e ele fala: ah, porque eu sempre quero colocar, guardar todas as fotos das minhas filhas e não sei o quê. E daí ela olha pro lado, tem assim, tipo, tinha, sei lá, uns 30 álbuns da irmã dela, cheios de fotos da irmã dela. E ela fica, pô, super deprimida, quer dizer, ninguém aqui dá importância pro que eu faço, ninguém se importa comigo, ninguém tá nem aí se eu ganhei algo ou não ganhei, se eu fui bem ou não, eles só querem saber da minha irmã. E ela fica assim, tipo, não chega a falar dessas palavras. Exato. E tal. Mas a gente percebe esse sentimento dela. E daí quando ela volta pra casa um dia, ela tá abrindo o jornal e ela encontra uma página recortada que era justamente a página que falava que o clube de Karuta do colégio lá que ela estuda ganhou um torneio. E ela, ué, cortado e tal. E ela vai procurar no armário, tem um álbum só dela com algumas fotos dela. E, nossa, ela começa a chorar. Porque pra ela, ela nunca tinha percebido que os pais dela davam atenção pra ela e percebiam o que ela tava fazendo. Mas, na verdade, apesar deles não falarem muito, eles acompanhavam a trajetória dela. Nossa, eu achei muito emocionante essa cena. Eu chorei nessa cena quando assisti. Eu gostei muito. Essa cena, eu acho que pra mim mostra um reconhecimento, né, que ela tá tendo com os pais. Dizendo assim, você é nossa filha também. A gente também vai te dar atenção e a gente vai gostar de tudo que você faz. A gente vai te apoiar, independente daquilo que você quiser fazer. Faça o que você gosta da vida e a gente vai te apoiar. Não, e o legal é que nesse álbum, tinha as fotos e tinha comentários assim, tipo, ah, a Tihaya é a melhor, coisas assim, sabe? Que o pai fazia. Nossa, eu me emocionei muito nessa cena, porque eu já tava ficando com raiva dos pais dela, sabe? Tipo, pô, eles nunca tão dando atenção pra ela, não vê que ela também tá melhorando, que ela tá se esforçando, que ela tá vencendo o torneio, que ela tá indo, avançando. Só querem saber daquela irmã chata, sabe? nossa, eu achei muito, muito emocionante essa cena. O esforço dela teve um reconhecimento. Muito. Uma cena que pra mim marcou bastante é quando o clube já foi oficializado, então eles foram competir no seu primeiro torneio, certo? Só que aí o Tsutomu, ele estava um pouquinho ansioso, ele já tiveram um jogo ali que eles conseguiram ganhar apertado, e o Tsutomu então ele falou assim, não, eu não sou útil nesse jogo, vou ficar ali de fora, então vocês podem jogar sem mim, e aí ficaram os outros quatro participando. Sério, ele tem esse... Porque ele acaba sendo mais fraco dentro. Mais fraco, eu sou inútil, não sou útil, vocês só conseguem melhor, só sou uma âncora pra vocês. Pro grupo. Então, ficou jogando os outros quatro, né? A Kana, a Shihai, o Taishi e o Nishida. E aí, durante os jogos, né? Ficou 4 contra 4. Porque já o outro adversário ganhou uma vitória, né? Então, eles tiveram que ganhar de 3 com 4 jogadores. Só que tava todo mundo nervoso. Então, vendo assim, a Shihai não tava jogando bem. O Nishida não tava conseguindo jogar bem. A Kana estava muito nervosa também, ansiosa. O Taishi, então, ele viu toda aquela ansiedade. O pessoal não jogando bem, não conseguindo se concentrar. O que ele faz? Ele pega a carta dele ali, numa jogada e espalha por toda a sala, pra né? Pra chamar atenção. E vai... Não, pra quebrar o ritmo mesmo, pra quebrar a atenção. E à medida que ele foi recolher as cartas e voltou pro lugar dele, foi falando com todos os jogadores. Ó, Kana, você consegue jogar bem, se acalme. Shihaya, você pode jogar bem. Nishida, a gente confia em você, no seu trabalho, sabe? Então são aqueles momentos que eu acho que o Taishi, ele é um cara muito confiável. Ele pode não ser o capitão, mas a importância dele como presidente mostra como ele é vital pra esse clube, pra ele ficar de pé. Eu acho que ele é o verdadeiro líder ali, né? Porque o líder é aquela pessoa que tem que motivar os outros e tem que incentivar os outros, fazer os outros agirem junto e levar, e naqueles momentos de dificuldade tá apoiando. Eu acho que ele realmente tem o papel de verdadeiro líder dentro da equipe, né? Isso. O líder, ele não se impõe. O líder, ele surge na necessidade, sabe? Ele mostrar o caminho que os outros devem seguir. Então, numa necessidade grande que foi aquele, ele realmente ele teve que se decidir mesmo. Gente, vou acalmar e vou mostrar... Calma, gente, calma. A gente consegue. Mas vocês têm que se acalmar. A gente confia, eu confio em vocês e, por favor, vamos indo. É uma cena muito legal. E, de fato, eles ganharam. E, de fato, depois o Tsutomu, ele reconheceu, né? A infantilidade que ele tava cometendo. Né? Ele pediu perdão, né, pra Kana, né? E a Kana, ela aceitou. Não, tudo bem, não tem problema, a gente consegue. Ela falou uma frase interessante, que ela falou assim, olha, realmente não tem como você ser muito bom se você se comparar com eles. Eles estão há anos jogando o Karuta, eles têm calos nos pés de tanto que eles ficam agachados no tatame. Então não vai ter como você estar no nível deles. O Karuta, ele é um centro, né, dessa história, e mostrar como os personagens estão, tem que ser unido, tem que se unir mesmo, né, como um clube, como um grupo. Bem, olha, a minha cena marcante que eu posso colocar aqui pra Shihaya Furo, eu acho que também é o momento que o Arata vai conversar com o Taichi e entrega um papelzinho pro Taichi, tipo, fala assim, Taichi, você pode entregar esse papelzinho pra Shihaya? Aí ele falou, entrega você mesmo. Não, na verdade foi assim, ó, ele pegou o papel e daí teve toda a partida e não sei o que, a Shihaya encontrou ele, e daí quando eles se reencontram, o Taichi pega e devolve, ó, se tu quer falar com ela, entrega tu isso pra ela, não eu. Mas aí que tá, o Arata, ele tá fazendo todo esse processo porque ele pensa que tem alguma coisa, que Taichi e a Shihaya estão juntos, né? Estão namorando. Alguma coisa do gênero. Aí, tipo, o Taichi, ele dá, tipo, uma risadinha assim. Ele fala assim, não. Não tem nada entre a gente. É, então, tipo, eu tô na friendzone, né? Relaxa. Tá. Ai. Então eu vou falar duas cenas também, porque eu fiquei por último. A primeira cena é muito próxima dessa que o Mugi falou, que é quando eles estão nesse campeonato, e a Shihaya chama o Taichi, porque ele perdeu, se não me engano, ele tá muito triste, ela chama e fala assim, Taichi, vem cá, o Arata tá jogando. Que aí, esse é a primeira vez que eles veem ele jogando de novo, depois de todo aquele trauma, é a primeira vez que eles jogam um campeonato, depois daquilo. E aí, assim, os dois olham, a Shihaya já tá chorando, e o Taichi, por mais ele fala, ele pensa pra ele e fala assim, eu não queria encontrar ele aqui. E depois ele faz o oposto e fala, não, eu queria encontrar ele aqui, e ele também começa a chorar. Que ele fica muito feliz, na verdade. Exato, sabe, os três, apesar de tudo, acho que essa cena mostra muito a relação dos três. É diferente da relação que eles têm com os outros clubes. Primeiro, eu acho que é um aspecto que é importante sinalizar. Eles se chamam de Shihaya, Taichi e Arata. Eles não usam nenhum pronome, não usam Chan, não usam Kan, não usam nada. Quer dizer, isso mostra como eles são muito próximos um do outro. Porque se tu vê, a Kan é Kana-chan. O outro, eles têm apelidos, mas eles sempre têm os pronomes. No final, E o outro, eles chamam Mashida-san, sabe? Eles sempre... Ayase-san. Então, eles têm... Essa relação dos três é muito próxima, eles são muito amigos. O Taichi, ele tá assim, claro, ele tem a questão da rivalidade com o Arata, mas ao mesmo tempo eles são muito amigos, o Arata é importante pra ele, sabe? Então, essa cena realmente é muito boa, muito emocionante. É ali que eles se reencontram, é ali que aquela, vamos jogar Karuta para sempre, volta, porque estão os três ali. Exato. E aí é o final do anime e vem a segunda temporada, hein? Oh. É, então, a outra cena que eu acho que não é tão, lógico, impactante quanto essa, mas é no episódio 10, que no episódio 9 é do aniversário da Shihaya, que o Arata manda mensagem pro Taichi. Nossa. E no 10, a Shihaya pergunta, ué, por que que o Arata mandou o e-mail pra você, a mensagem pra você, e não mandou pra mim, sendo que eu deixei sempre o meu número com ele, né? Ele sempre sabe meu número. Aí o Taichi, ele pensa, ele entende isso, ele fala, é porque ele sabe que você é de nós dois. Então, quer dizer, o Arata e o Taichi, eles não vão passar um por cima do outro. A Shihaya importante pros dois, então fala assim, na verdade, quer dizer, ele mandou uma mensagem pro Taichi e falou assim, olha Taichi, se você se sentir confortável, você mostra pra ela, eu não vou mandar direto pra ela, que eu não sei a relação de você, eu não sei como é que tá, então eu acho essa cena muito interessante, porque ele entende isso, ele fala, então na verdade os dois, ali você entende que os dois gostam dela, né, lógico não de forma clara, mas você entende isso, e eles respeitam, além de tudo, eles vão se respeitar como amigos, eles não vão tragar a amizade baseado nisso, eu acho muito legal essa cena. Thank you. Bom, eu ainda tenho uma outra cena que eu acho bem legal de comentar. Quando a Chihai, ela perde pra Ami, ela se tranca num armário e não quer falar com ninguém. E daí fica o Tite ali sentado na porta, tentando convencer ela a ir lá e a olhar o jogo e continuar, sabe? E é naquele momento que ele, assim, que ele de fato admite pra ele mesmo que ele tá apaixonado pela Chihai, ele até sabe? Fala desesperadamente apaixonado. Verdade. Pela Chihai. Eu achei essa cena muito bonita, porque mostra a relação dos dois, o fato dele tá ali sempre naquele apoio à Chihai, tá ali, sempre ali tentando... Assim, tipo, realmente fazer com que os dois sejam próximos, né? Eu acho essa cena muito bonita, assim. Não, é uma cena muito bonita. Ele até, e é engraçado que você vê entre aspas, a dor dele, porque ele fala pra ele mesmo, ele fala, eu não sou a pessoa que vai conseguir ajudar ela agora. As minhas palavras não vão ser suficientes pra ela agora. Ela precisaria do Arata nessa hora. Mas na verdade ela acaba escutando ele saindo pra... Porque o que ele tem que fazer? Ah, é pra ele ver o jogo, né? A partida do Sudo contra o Harada. A promessa, né? De cortar o cabelo. Idiota, né? Essas são coisas sem noções da Chihaya, meu Deus. É, até... Vai. Mas aqui, ó... Chihaya Furo é uma série, um anime muito bom. Ele te apresenta o mundo do Karuta, que é uma coisa que, pra maioria das pessoas, é uma coisa que você não conhece. Então, assim, geralmente quando você vai ver um anime de esporte, por exemplo, sei lá... Fala do Major. De basquete, por exemplo, o Slam Dunk, você já tem uma noção de alguma coisa. Eu gosto desses animes de esporte que eu não conheço esporte. Por exemplo, quando eu fui assistir Major, eu não conhecia bem. iShield, então, né? Assim, iShield, ele te apresenta o esporte, entendeu? Você vai entendendo como funciona o mecanismo e você vai gostando disso. Então, eu recomendo altamente pra todos assistirem Chihaya Furo. Pô, a pessoa geralmente pensa, não vou assistir porque não conheço Karuta. Pelo contrário, assista porque você não conhece. Ou a pessoa não assiste e fala, porque é josei, é pra jovens, é pra mulheres. Mulher. Não, exato. Não tem nada a ver. Isso aí não tem nada a ver. Existe um preconceito com isso. Preconceito, né? De josei, mas de esporte. E deu sucesso. Deu certo. Olha só. Deu certo. Foi uma coisa que a mangaka conseguiu deixar um equilíbrio. Até se você for One Piece Fag, você vai gostar. Vou ser bem sincera, assim, Chihaya Furu foi um dos melhores animes que eu já assisti na vida. Assim, não tem como comparar, por exemplo, com um anime do ano passado, que foi Steins Gate, que eu também gostei muito. A dinâmica, o estilo de história, a narrativa é completamente diferente. É incomparável. Mas Chihaya é um anime assim, é uma história leve, a autora tem um traço muito bonito. A trilha sonora do anime é muito fantástica. Boa, a música de abertura, a música de encerramento. Excelente. Vocês estão escutando a trilha com sonora certeza. Durante o cast, né? Assim, as músicas de background do anime também são muito boas, sabe? A história, a estrutura é muito boa, os personagens, a Chihaya, do jeito dela, é estranho. O Taichi, aquela coisa de mais humana, de estar evoluindo, de estar crescendo. O Arata superando... o trauma dele, superando as dificuldades e tentando ser o melhor, sabe? Usou todos os personagens, assim, acho que todos os personagens são muito bem usados. E não tem um personagem que eu diga assim, esse personagem é ruim pra história ou ele tá ali inutilmente, sabe? Então, assim, é um anime que ele me cativou, assim, na primeira vez que eu assisti, primeiro episódio, eu raramente sou de acompanhar anime de temporada, sabe? Eu não tenho muita paciência pra isso. E Chihaya foi um dos poucos que eu acompanhei, assim, na temporada. Eu lembro que ficava eu e o Seiji. Seiji, tu já viu o episódio? Como é que tá? Ai, olha a rainha, olha não saiu sei o episódio. A gente saiu o episódio, eu quero ver o próximo. Sabe? Mano do céu. E não é uma história, assim, complexa. Olha, foi uma febrezinha forte. Eu não peguei pra assistir... Justamente por um certo olha preconceito. Olha só, seu One Piece Fag. Mas. Olha. Mas depois que o pessoal, tipo, assiste. Aí eu falei, tá bom, vou assistir. E não me arrependo em nenhum momento. Eu digo mais, eu agora entrei num hype de anime josei, cara, porque são muito bons um monte, ó. Eu vi o Kurage Hime, no Dami Cantabile, o Sag Drop, o... agora tem o Sakamichi no Apollon. Nossa, recentemente, o Sakamichi é cara. Também, o Sakamichi, ele é josei, Sakamichi é muito bom. Ou ele é seinen? É josei. É josei. Anime josei são muito bons agora, tá? Certo que atualmente tem o Natsuyuki Rendezvous, que tá meio chato, mas... Fora isso, cara... É uma qualidade excelente, cara, que você tem um preconceito que você não sabia. A gente tá ficando mais velho e a gente já não tem mais paciência pra determinados tipos de história. Pois é. Eu sou a favor do seguinte propósito. Cara, vamos anunciar o anime, não anuncia, o gênero, mas né? O gênero em que ele se classifica, cara. Que aí acaba o preconceito que vai pular ali de se é um Joe, se é um Senen, se é um sei lá o quê, que se é um Kodomo. O Mugi, que tem uma coisa, né? Por exemplo, o anime, até mesmo que ninguém dissesse que é josei, o traço, ele já não atrairia homens, porque é aquele traço mais suave, diferente de um shonen, por exemplo. E acho que Chihaya tem um mérito, porque não é uma história complexa, sabe? Não é uma história com aquelas tramas elaboradas e tal. É um slice of life, eu nunca sei falar essa palavra, slice mas of life. É uma história de cotidiano, sabe? Que fala da vida das pessoas, não tem fantasia, não tem nada, é sobre um esporte. Eu acho, nossa, muito, muito bom. Ela não precisa ter um roteiro cheio de plot twist ou cheio de descobertas. Ele pode ser um roteiro simples, ele é um roteiro que não vai te trazer muitas surpresas entre... Ele é meio previsível, pode-se dizer assim, entre aspas, não é chato, mas ele não precisa disso pra ser bom. Se você tem excelentes personagens, exatamente, uma boa direção e você tem, assim, um cuidado com tanto a produção quanto a criação do mangá, não tem como dar errado, sabe? Você não precisa, você não vai... E a autora criou personagens carismáticos, uma história... Que é uma história comum, mas é uma história muito boa e muito, exato, bem escrita, a, né? A direção, então... do anime é excelente em todos os sentidos. Foda, nossa, a fotografia, dele, a parte musical, a trilha sonora, como a gente falou, é fantástica. Shihaya Furo é um anime que com certeza topou todos aqui nesse podcast e é altamente recomendável. Oh, yeah. Então, se você por um acaso chegou até o final desse podcast sem ter assistido Shihaya Furo, vai assistir. É isso aí. Haters, mandem cartinhas para o Rods, atlas@projetox.com.br. Porque ele segura, ele segura o mundo. Se vocês quiserem mandar suas opiniões, ideias, o que acharam do anime, mandem para contato@projetox.com.br. E se você prefere o Taichi ou Arata, comenta, discute, briguem. Comentem aí. Se você prefere o Harada Sensei, também Taichi, vale. Tá valendo. Harada Sensei. Comentem se vocês conseguiram entender, através de nossas palavras, o que é o Karuta. Se vocês não conseguirem entender, assistam. Isso. E estamos na espera da segunda temporada. Eu tô louca por essa segunda temporada. Vocês não têm noção. Eu também. E espero que isso vire constante, né? Que venham outros de vocês com segunda temporada que estão parados. Com certeza. Que venham. Pô, eles podiam fazer segunda temporada de Skip Beat, cara. Que droga. Desde que não venha segunda temporada de Usagi Drop, eu fico feliz. Não pode vir. Usagi Drop não faço. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. E que joguem Karuta em português. É isso aí, eu vou fazer um Karuta em português, galera. Tchau, gente. Então é isso aí. Falou, até semana que tchau, vem. Campos beijo. De centeio, trazem flores. Alô, gente. Yuku atenai machi hitori saki wo aruku yuhi ni terasareta ushinai so na kokoro かわってゆくなんて思いもしなかった君と重ねた夢いつの間に違う方 E hoje eu mandei todo mundo embora e trouxe uma pessoa que nunca apareceu por aqui, Adri. Oi, gente, tudo bem? Que representando o nosso cast, que estava no cast de nostalgia, correto? Sim, cast muito bom, por sinal. Muito bom, muito baixado, muito comentado. Primeiro de tudo, agradecer a galera que comentou, que tá mandando e-mail, que tá dando um retorno pra gente, isso é muito legal, continuem, isso é importante pra gente. Muito obrigado. E continue baixando Dragon Ball, que a gente quer que ele chegue em 1 milhão daqui a pouco. Sim. Dragon Ball não para de ser baixado, é brincadeira. Então, antes dos e-mails e dos comentários, dos avisos, vamos aos nossos parceiros. Primeiramente, o DollarCast. N Party. A Otaku Company. Legcast. O Otacrazy. Mini Cloud. E o Level 1 Podcast. Que finalmente voltou essa semana, depois de muito tempo parado, com novo layout, novo cast. Mas o layout deles não é tão bom porque não foi a Dri que fez, como o nosso. Né, Dri? Que fez tão bom o nosso layout. Mas mesmo assim, vão lá, confira o trabalho deles porque tá bem legal. Mesmo não tendo sido eu que fiz, mas isso a gente deixa pra. Não é todo mundo que pode ter um layout feito pela Dri, né? Fazer o quê? O Mookie pediu pra gente dar um aviso. Ele pediu pra avisar que saiu um vídeo novo dele falando sobre os capítulos 684 e 685 de One Piece. Vai estar na postagem. Mas vamos então ao primeiro e-mail, Dri. O primeiro e-mail é do Kaique Machado, que já conversou com a gente outras vezes. Que inclusive colocou no assunto do e-mail, eu de novo. Ele disse que publicar em todas as colunas, reviews e podcasts é difícil, mas que ele garante que tá com o site 99,99% virado e 100% só quando ele vê Madoka Mágica. O que, por sinal, eu recomendo que você faça o quanto antes, porque Madoka Mágica vale é obrigação sua ver, por favor. Mas, continuando o e-mail dele, voltando ao assunto do cast da semana passada, quando criança eu tinha um vício que acho que muita gente ainda estava compartilha. Figurinhas de álbuns. Eu também. Eu era viciado naquilo. Além disso, acho que sou parceiro de todos que fizeram cast 3 porque eu jogava demais TCG Pokémon. Parei tem um ano, mas ainda guardo minhas cartas. Meu bebê, meu Tiranitar X-Delta. O de raiozinho. Apesar de que eu nunca usei ele num deck. Pô, esse é legal ele ter colocado maneiro. O de raiozinho, porque eu não faço ideia de quem que seja, né? Mas tudo bem. Era isso, já falei demais. Abraços a todos e sucesso aí. Você não falou demais. Você fale mais, por favor. É, mas a gente não tem problema com e-mail grande, não. E muito obrigado pelo seu comentário. Você não tá com 99.99, porque você não comentou em 99.99 das postagens. É, tem você que comentar. Não comentou. Você não comentou nas minhas postagens, que é o que eu tô conferindo todo dia. Não é carência de atenção, não é como se eu olhasse todo dia esperando alguém deixar um comentário nas minhas colunas, mas tudo bem, tudo bem. Não é como se a gente gostasse de comentários, né? Como a gente quase não faz isso. O segundo e-mail de hoje é da Monique Costa. A Monique tentou mandar um e-mail hater, mas ela não conseguiu. Então ele vai ser lido aqui e não no Atlas. Olha, se você não conseguiu mandar um e-mail hater. Ela falou, olá, coisinhos e coisinhas do Peixes. Coisinhos, eu não gosto de coisinho. Chamar de coisinha. Coisinha, parece minha professora. Isso foi de a primeira vez que me chamaram de coisinha, interessante. Eu sou a Monique Pantoja, mas nome de hoje em diante é Meini. Meini. Ela falou que é um pseudônimo, mas não é pra chamar, então decida-se, Tundere. Chamar de Monique, não quero nem saber. Aí ela, vim aqui com o objetivo de fazer um e-mail hater, por isso vou mandar para os dois. Mas como eu começo? Primeiro, vocês viajam muito na maionese. Desde quando, separadas por longos 5 anos, é de volta para a minha terra. Vocês esqueceram do Drama Mode On. Esses 5 anos são a diferença de idade entre a feia Marina Pantoja e eu. Sério, eu juro que eu tinha entendido que vocês, tipo... A minha imagem na minha cabeça era o seguinte. Vocês eram gêmeas. Aí você, Monique, foi vendida pra uma família de etíopes que moram, sei lá, na Venezuela. E não sabia. E tipo, você e sua irmã ficaram 5 anos separados até que vocês se encontraram numa viagem de escola. A usurpadora. Sabe a usurpadora? Elas se encontraram num lugar qualquer e resolveram trocar de identidade. É, vocês falam, separadas por 5 anos, eu achei que era, tipo, realmente, vocês eram segregadas uma do convívio da outra. Por 5 anos e não 5 anos de diferença. Desculpa, sabia, não interpretei bem. Você ainda colocou drama mode, eu pensei, puta, drama, novela mexicana. Desculpa se vocês não se separaram por 5 anos. Já sei. Prestem atenção no áudio do Sage da Fê. Esses são os mais horrorosos. Que nível. Como se faz um e-mail hater? Talvez vocês possam fazer um cast sobre isso. Não é uma boa ideia? Eu estou com preguiça de escrever. É hora do Ctrl C, Ctrl V. É, vai ser engraçado a gente tipo, fazer um cast ensinando as pessoas a mandarem e-mails hater pra gente. Vai ser interessante. É uma proposta boa. É uma ideia. A gente vai ver com carinho, vai pensar nisso aí. Pra começar, você podia xingar, tipo, coisas sem sentido, sabe? Tipo, você podia falar assim, tipo, na leitura de meia semana passada tinha 3 músicas do Gorillaz e eu não gosto do Gorillaz, então eu detesto vocês. E meu rei tá mais ou menos assim. Bem, vamos lá, ela. quando me machucava, minha mãe passava Povidine ou limão. E ainda estregava. Dri, o que é Povidine? Ai, Povidine, eu não sei. Eu parei na parte do limão. Eu não sei. Sério, que sua mãe passava limão. Sério. Eu lembrava do Arnica. Arnica, eu até entendo que vocês comentaram que é uma coisa que todo velho tem. Tipo, Arnica cura o câncer. Mas sim. Limão é sacanagem. Ela, ano passado, eu me machuquei e fui passar Povidine. Fiquei esperando arder, mas como não ardia, então abri a geladeira, peguei o limão e deixei cair uma gota na ferida para arder. Caraca! Por que você fez isso? Pelo amor de Deus! Isso é masoquismo? É! Sério, tipo, meio jogos mortais, assim. Nossa, muito. Mas, por um lado, por mais absurdo que tenha sido, faz sentido, porque às vezes a gente tem a impressão de que só vai sarar se arder. Né? É. Não existe cura sem dor. Nada não, é fácil, que minha avó mas, falava, sério. Se tá ardendo porque tá sarando. Eu nunca acreditei nisso, mas tudo bem. Meu avô falava, o que arde puro, o que aperta segura. Ele falava, era uma frase que eu falava muito. Mas nossa, não faça isso. Não joga limão nas feridas. A gente se importa, a gente se preocupa com você, por favor. É, não faça isso, deve doer. Ela, bem, eu já fiz uma mini cidade com pedras na praia. Aí ela falou, eu vi o cão e a raposa no cinema em casa. Foi a primeira vez que chorei com o final de um filme. Caraca, esse filme é muito triste, gente. Essa é a animação, né? É dói isso. Nossa, ela não é tão mainstream quanto a maioria das outras. Né? Acho que ela nem é tão conhecida por pessoas que não são da nossa geração, mas é muito bom, é muito triste. É muito lindo esse filme. Inclusive, é uma recomendação que a gente deixa aqui, porque é muito bom. Não tem o destaque que merece. Infelizmente. Mas é bom. E o Rei Leão, ela só viu 3. O 3 é aquele que é a visão do Timão e Pumba, né? Das aventuras. O 3 é a versão engraçada do 1. Você perdeu tudo do 1. É, assista 1. Vale a pena. Assista 1, por favor. É muito bom. Aí ela falou que uma série marcante pra ela foi Xena, a Princesa Guerreira. Caralho, eu assisti aí. Caraca, eu assistia também. Mas era não era muito bom, não, que eu me lembro da época. Não sei. Era tipo, tinha um Hércules também que era muito zoado. Passava na Record. Ela não viu o final, nem deve ter um final disso. No próximo cast de nostalgia, eu vou fazer questão de falar de Xena. Porque Xena, a princesa guerreira, caramba. Sim. Aí ela tentou acertar a dica do cast, que a gente falou que era tapão, ela tentou Tropa de Elite ou Tsundere. Foram duas boas tentativas. Olha, foram duas tentativas válidas, mas... Foram, mas não. É o cast não. De Hayafuru. Mas vocês são maus. Eu quero um podcast que me inspire a continuar a história que eu estou escrevendo. Olha, temos outra escritora aqui. Que legal. A Dri tá falando agora pra gente que ela tá querendo alguém que escrevesse. Isso. Agora, dá uma dica do que você tá escrevendo. Do que você tá escrevendo. Tipo, sci-fi, pós-apocalíptico. Isso. A gente tentar me ajudar no que der. Aí ela falou, foi hater o suficiente? Acho que não. Infelizmente, não foi. Aí ela mandou coisa em mandarim pra gente. Ela mandou até logo e o Obu Yanimen. Ela não botou a tradução pra gente. Ela falou que o e-mail ficou estranho porque ela estava com fome. Mas como ela não pode comer, porque era madrugada, ela mandou assim mesmo. E eu acho que a gente complicou mais ainda o seu e-mail. Desculpa. Muitíssimo obrigado. E Dri, o que acabou de acontecer minutos atrás? Eu preciso falar desse. Enquanto a gente tava comentando o e-mail anterior, eu fui olhar a página de novo e tinha acabado de chegar o e-mail. Acabado, coisa de 2 minutos atrás. Que é um e-mail do Djalma Dourado. Que... Sério, ele deve ter informações privilegiadas. Ele está nos seguindo. Ele está tem escutas aqui dentro. O e-mail dele começa assim: boa noite, meu nome é Djalma Dourado, também conhecido como Deck Sama ou Deck ou Sama. Muitos nomes. Primeiramente, venho honrosamente parabenizá-los pelo maravilhoso trabalho que os membros do Projeto X vêm apresentando, e a melhoria continua que percebesse a cada novo podcast lançado por vocês, especialmente pelo último podcast. Meu amigo, usa mais uso de pontos, pelo amor de Deus! Eu não tô achando o ponto final, não tem ponto final na oitava linha, amigo, por favor. A Dri quase morreu pra ler isso aqui agora. A gente vai tentar facilitar pro seu lado. Mas bota vírgula, por favor. E ponto. Vírgulas e pontos são importantes. Tá? Ele tá parabenizando pelo trabalho que a gente tá fazendo, especialmente pelo podcast sobre nostalgias de infância, que ele continua dizendo. Digamos, sou muito suspeito em comentar. Como quem me conhece sabe que esse é meu tema quase que semanal. Não vivo do passado, mas ele faz parte das nossas vidas. Isso seja de maneira boa ou ruim. E é ele, em seus momentos e pessoas e sentimentos e aprendizagens, que fez o que somos hoje. As decisões que escolhemos, o modo como fomos criados, e isso e tudo mais contribui para o nosso desenvolvimento. porém é da infância que sentimos mais falta, pois é nela que depositamos a maior parte das nossas alegrias, muitas vezes inocentemente. E nesse cast, tanto assunto abordado como o ótimo encaixe das trilhas, me fez realmente voltar naquele momento mágico onde criávamos histórias de amigos e personagens imaginários e dividíamos risadas e choros com pessoas que com certeza podemos chamar de amigos. Primeiro ponto do e-mail do cara tá aí, gente. Sério, a gente não tá de sacanagem. O que você falou aqui foi muito bonito, cara. Na boa. Foi. Só podia botar pontos e vírgulas. Mas é realmente, eu acho que isso que você falou é um ótimo da infância. E um abraço pro Sage, que teve trabalhão pra fazer essa trilha. Parabéns. Sim, sim. O Sage fez um trabalho foda pra fazer essa trilha desse. Bom, é claro que senti falta de alguns assuntos nesse podcast. Todos sentimos, pode ter certeza. Mas como dito por vocês ainda no podcast, teremos outro. Ou seja, Nostalgias 2. Yes. Que talvez seja o primeiro a baixar, se eu não foi o primeiro nesse também. Espero que trate mais sobre comidas, brinquedos, desenhos e seriados. Pensamentos de como seríamos quando crescêssemos e tudo mais, que quando crianças ansiávamos tanto e que muitas vezes percebíamos que nada seria daquela maneira. Bom, nem falei minha idade, tenho 26 anos e ao ler alguns comentários vi que algumas pessoas questionaram sobre a piada feita com o Bertiolati. Não sei se é assim que escreve, que era tóxico e o caralho. Mas o que vocês queriam passar, e eu entendi muito bem, porque assim como toda infância e tudo na vida, passamos por adversidades, e que foram elas que nos tornaram mais fortes. Lógico que o Bertiolati não vai deixar você mais maduro, mas com certeza te faz refletir sobre as coisas que fizeram você ser mais forte, e não importa se temos 20, 30, 400, 40 ou 300 anos, que é o caso do Sage. A nossa infância e as nossas lembranças são e serão carregadas para sempre como uma experiência única, e que mesmo que estejam sendo adultos há pouco tempo, é nessas horas que realmente começamos a ver o quanto a nossa infância nos faz falta e o quanto aprendemos com ela. E que muitas foram as alegrias e amigos e momentos ruins também, mas que ficaram para sempre gravados em nossos corações como a mais pura e maravilhosa fase das nossas vidas. Obrigada por me fazerem relembrar a minha infância e mais uma vez parabéns pelo maravilhoso trabalho que vocês vêm desenvolvendo com tanta responsabilidade e carisma. Um grande abraço a todos e não me esquecendo do podcast de Madoka. E é isso, comentou mais um. O Panda falou, se não me engano, 16 vezes coelho filho da puta. Caraca, a gente não contou, foi bastante. Nossa. É uma opinião compartilhada, por sinal, mas isso a gente deixa pra lá. E o Isao, mágico ilusionista, que também deve ter sido trancado numa caixa de pesca. A diferença é que ele aprendeu a sair e isso lhe rendeu a fama. Eu não entendi esse último pedaço. Desculpa, é porque eu acho que eu tava comentando do cast de nostalgia da história do Panda ter ficado preso na caixa de isopor. Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Olha, Tech, vou chamar você assim. Eu não tenho o que falar do seu e-mail, cara. Primeiro, muito obrigada. Sabe, foi isso que a gente tentou passar. Acho que você conseguiu resumir o que a gente tava sentindo em relação a essa pauta. Foi bem legal e a gente agradece pelo seu e-mail, pelo seu carinho. A gente vai continuar tentar fazer um trabalho do nível do que você pediu e é isso. Aguarde o Nostalgia 2 que a gente vai tentar fazer desse jeito. Obrigada. Nossa, muito obrigado. Obrigadão. Agora nós vamos para a sessão que foi nomeada pelo Jim, que é o Comentando Comentários. Lembrando que os comentários são referentes ao podcast, à matéria da Dri de Homestuck e à matéria do Sage de MacGuffin. Na coluna do Sage, então, nós temos o comentário do Wesley Miranda, o neto da Carmen Miranda, talvez. Em homenagem, eu vou ler em português de Portugal, já que a Carmen Miranda era portuguesa de Portugal. Posso? Vocês me permitem? Você me permite? Vai fundo. Vamos ver se sai. Olá! Me fez lembrar do outro MacGuffin, a maleta de Pulp Fiction, aonde não se era mostrado o conteúdo da maleta, mas sempre que um personagem abria, uma luz dourada iluminava-lhe o rosto, e o personagem sempre dizia: "Meu Deus, que lindo!" Não foi mostrado o conteúdo, mas a vontade de alguns personagens em tela era até de morrer por ela. Então nos dá a ideia de quão valiosa a maleta era. Gostei do post. Abraços de Wesley Miranda. Wesley, por favor, me desculpe por isso. Wesley, é sério. Eu, em nome de todo o Projeto X, pedimos desculpa por essa manifestação. Sério, Espero que você seja mesmo tataraneto ou tatara bisneto da Carmen Miranda. No caso, ele tá comentando sobre o Acúmulo do Sage, que ele trata sobre o MacGuffin, que seria um elemento que faz os personagens irem, digamos assim, pra ação do filme. Então, por exemplo, um exemplo bem clássico que ele usa é a Arca da Aliança do Indiana Jones. Todo o desenvolvimento do filme é eles atrás da Arca da Aliança. Então, esse MacGuffin pode ser um elemento, uma pessoa, uma palavra, pode ser qualquer coisa. E ele comentou sobre a maleta do Pulp Fiction, que no caso todo mundo tá querendo saber o que tá nessa maleta e pegar essa maleta. Muito obrigado pelo seu comentário. Alguma coisa a acrescentar em português de Portugal, Dri, por favor? De jeito nenhum, cabeça. Não. Espero que tenhamos outros ouvintes de Portugal para que eu leia com este sotaque. O Dri, o comentário da sua coluna, por favor. Olha, esse eu quis comentar pessoalmente porque foi um comentário que uma amiga minha deixou na coluna de Homestuck. Que, por sinal, obrigada por isso, que ela comentou: "Hey, muito insano, mas criativo, realmente. Exatamente o que preciso pra me distrair quando as coisas estão paradinhas. Eita, vidinha monótona." Ah, eu sei. Dri do céu, existe alguma contraindicação ou algum indício depois que eu pire depois de jogar isso? E assim, vou responder a mesma coisa que eu respondi, que a contraindicação é: você não vai parar de... Quando você engrena a história, quando ela começa a te envolver, você não vai parar de ler. Principalmente quando você começa a entrar em contato com os fãs, que são, como eu disse, é um dos fandoms mais insanos que eu já vi na vida. Os caras são fodas por isso. São muito foda. Se eu posso falar que, assim, eu tenho contato com uma parte deles e, tipo, eles são criativos pra caramba, sabe? Alguns dos melhores cosplays que eu já vi. Compositores de música, desenhistas, escritores, o escambau, cara. É top mesmo. É claro que eu não tenho talento pra fazer nada disso, né? Eu só fico admirando de uma distância muito grande, mas... Mas tá valendo. Ellen, brigadíssima por ter lido, obrigada por... Eu tô vendo que você comentou em outras coisas do site também, obrigada, seja bem-vindo, espero que você goste do que a gente tá fazendo aqui. E é isso, e brigadão, viu? E se você não tem ideia do que é o Homestuck, lê a coluna, você vai sair sem entender do mesmo jeito, mas com uma noção melhor, aí você vai atrás. Assim, você vai... A ideia é, se você não entender o que é, mas se tiver ficado curioso e tiver começado a ler a webcomic mesmo da primeira página, aí eu já vou ter ficado feliz. Porque, cara, eu tô lendo isso há mais de um ano e eu não entendi até agora. Pode ter certeza, ninguém que lê sabe o que tá acontecendo. E essa é uma das melhores partes da história. Próximo. Agora vamos aos comentários referentes ao podcast em si. O primeiro comentário é da Karina, que tem um relacionamento com um de nossos integrantes. Não vou falar qual Rods que é. É engraçado, assim, que hoje foi o dia das pessoas relacionadas e irem comentar, né? Porque essa Ellen, por exemplo, ela fez o ensino médio inteiro comigo. Eu conheço ela não sei quantos anos também. Teve o comentário do outro e-mail que eu não sei quem que ele conhece. É amigo do Panda. Amigo do Panda. E agora temos a senhorita Nunes. A senhorita Nunes. Ela, a gente tem que levar a opinião dela bem a sério, especialmente quando ela comentar as coisas das quais o Rods faz parte. Por sinal, seja bem crítica em relação a ele, por favor, você conhece ele melhor do que não. Então, vamos lá, ela fez um comentário grande também, muito, muito legal, vamos lá. Ela falou: "Muito bom o cast, e uma das coisas que eu gostei, além das histórias pessoais, foi a questão das músicas de fundo." Ela falou que tava pensando e ela começou a viajar, lembrando de cada musiquinha. E ela falou que, por coincidência, a música da terceira tela do Top Gear, que era a noite, cara, que ela lembra qual é a música da terceira tela e o tempo. Parece um bug, com uma pista. É o meu toque de mensagem do celular. Aí na hora que tocou, ela ficou pensando que tinha chegado uma mensagem, porque o Sage colocou a música do Top Gear. Realmente, a trilha sonora desse cast tá excelente. Como a gente falou, parabéns pro Sage. Sério, eu tenho muita paciência, cara. Acho que não teria sido metade do que foi se não fosse essa trilha sonora, eu acho. Nossa, ela muito bom, muito bom. É, nossa, são tantas coisas que vocês falaram que se fosse comentar tudo ia dar um comentário gigante. Vamos resumir um pouco. Uma coisa que eu tava lembrando aqui são os brinquedos da época. Um que ela tinha, que eu tinha também na época, eram os bonequinhos do Power Rangers que virava a cabeça. Você tinha a versão com capacete, sem capacete, com capacete, sem capacete. E depois a molinha zoava e ele só ficava ou com ou sem. Ou não ficava presinho nos dois, ficava a cabeça balançando. Igual os meus. É, só que ela brincava com o boneco. E aí ela fazia que ela, tipo, era com o boneco, daí ele lutava, se ficava. Ela fazia o Power Ranger bater na Barbie, pelo que eu entendi. Gostei. Ela falou Mamonas Assassinas Forever. E é isso. Mamonas é ao concurso, nem tem nem o que falar. programas de TV que ela assistia direto era o TV Cruze, o X-Tudo, o Rá-Tim-Bum e o Hugo. Que ela falou, aliás, ela falou que tentou ligar várias vezes e nunca conseguiu, nunca foi atendida. Olha só, é verdade, muita gente não era atendida. O Jim falou que já foi atendido, mas o Jim tem problema, então a gente não sabe, isso é verdade. Serginho Malandro também era maneiro. Ela falou que dos desenhos ela gostava do Cavalo de Fogo, Dragon Ball, Tartarugas Ninja, Inspetor Bugiganga, Doug Funny, Pernalonga, Papaléguas e Patolino. Patolino é sempre o melhor. Patolino. Ela falou também de seriados como Blossom, Maluco no Pedaço, Anos Incríveis e Mundo da Lua. Mundo da Lua era o Lucas. Velho. Aí ela, parabéns pelo ótimo cast. E por último, ela comentou de um brinquedo que ela queria achar novo, que é o Bop It. Que é tipo, é o que? É o Batalhão de Operações Especiais It? Não. Era um brinquedo que você tinha que fazer as coisas, tipo, girar, bater, puxar, e ela não conseguia chegar no final. Eu nunca vi esse brinquedo. Você nunca conhece? Vi aqui? Também. Não. Não, nunca vi. E provavelmente a gente fale, Karina, de brinquedos no próximo de Nostalgia. Certo, Dri? Talvez. Sim. Seriados, brinquedos, vai ter a parte 2. Dri, o próximo comentário. Então, o próximo comentário é do Thiago Monteiro, que também ficou um comentário bem grande, bem legal. Que ele falou que, caraca, demais, esse cast lembrou da minha infância nos lendários Sete Campos, todos de terrão. Pipa, futebol, bolinha de gude, garrafa envenenada, que isso? Pega-pega, esconde-esconde, taco. Sete Campos era a meca da diversão. Garrafa envenenada é o quê? É o roleta russa da criança? Vocês rodavam a garrafa com veneno e quem pontuar bebe. Não sei. Caraca, não sei, se você matou alguns amigos, não conta pra gente. A gente não quer ser cúmplice disso aí, não. Não queremos ser cúmplice. Vamos continuar. Eu também já brinquei de corrida de tampa de garrafa e lá no primeiro campo tinha além de mato na borda do campo, muito entulho que usávamos de obstáculo pras corridas e construímos mega pistas de 5 ou mais jogadores. Cara, vocês eram muito criativos, que legal. Ainda tinha muitas plantas que nos forneciam um arsenal de mamonas dos dois tipos pra guerra. Dois tipos? Dois tipos de mamonas? É tipo, era tipo granada? Era granada de fragmento e granada de fumaça? Tipo, caraca, hein? Parabéns! Sério, realmente Sete Campos era lenda! E Sete Campos lendários! Sete Campos onde tinham dois tipos de mamonas para a guerra. Pô, devia ser legal, hein? Dava a hora do Cavaleiros do Zodíaco, todo mundo sumia dos Sete Campos. Rei Leão, filme que mais assisti na vida. Hakuna Matata é demais. Goonies Aventura Puro, gordinho muito louco, ele confessando é foda. De Volta pro Futuro, Gremlins, entre outros. Vovó Mafalda, mais pessoas lembram da Vovó Mafalda. Não vamos falar da Vovó Mafalda, isso é um trauma. Não vamos falar. Um ser pré-histórico que caçava mundrucos. O que são mundrucos? Eu não sei, cara. Eu já vi uma definição de mundrucos que não tem nada a ver com isso, mas deixa quieto. Disney Cruze, Rá-Tim-Bum, X-Tudo, programas fodas. Digimon foi a primeira vez que chorei com anime. Escutei muito Trem da Alegria pelas músicas de desenhos. A Porta dos Desesperados era épico. Mamonas Assassinas, cara, que saudade. Doug, Thundercats, Looney Tunes, Tiny Toons. Animaniacs, Corrida Maluca, Nossa Turma, He-Man, X-Men, Capitão Planeta, Caça Fantasmas, Homem-Aranha, Tartarugas Ninjas, Free Willy, Mundo de Bigman, que infância. Excelente cast, parabéns, galera. Parabéns pra Dri, conseguiu ler tudo isso numa tacada só. O Tiny Toons era o que? Nós não somos parentes, né? Devia ter falado isso no e-mail do meu irmão, nós não somos parentes. Pô, muito obrigado pelo seu comentário. Realmente, a galera gostou do cast, muita coisa mesmo da infância, e espera a parte 2 aí, cara. E quem sabe, cast de Digimon, hein? Dando a dica. O próximo comentário é do Dylion, que ele comentou de novo, olha só, o Dylion que faz a nossa vinheta de entrada, vai tocando de novo. Projeto X Podcast. Ele começou com: Seiji, como assim você não gosta do Homem Codorna? I hate you! Caraca, o Homem Codorna. Você não é o único. Dylion, meu amigo, você não é o único. Galera, parabéns pelo cast muito bom. Apenas duas pequenas ressalvas. Mug, pra começar, é lógico que o Mug tinha que falar cagada. É destruidor e não demolidor nas Tartarugas Ninjas. Pô, demolidor é o da Marvel, Mug. É o destruidor da Tartaruga. É o momento que todos se juntam e falam num fôlego só. Porra, Mug! Porra, né? Mug! Né? Era o cheater? Porra, Mug. O Mug é foda, viu? E o desenho que vocês não comentaram, mas sei que algum de vocês devem ter visto, era o Ônibus Mágico, que realmente a gente não foi comentado e alguns viram. Teve um pessoal que viu realmente, que era uma professora que levava os alunos para aventuras dentro de um ônibus mágico da escola, que virava uma nave espacial. Muito bom. Dalion, muito obrigado pelo seu comentário e um abração. E o nosso último comentário de hoje é é da Marina. Que não quer que a gente use o sobrenome Pantoja, mas a gente vai usar porque a gente gosta de encher o saco, Marina Pantoja. Que ela falou que nós esquecemos de falar dos Power Rangers, que a gente colocou na foto e nem falaram, foi... pisada de bola e pelo qual a gente pisamos se a bola. Desculpa. Fica pro próximo. Fora isso, o cast foi bom, eu acho. Tô com preguiça de escrever. Até mais. De novo, obrigada por ter dado esse toque. Desculpa por a gente... Foi um deslize, mas pode ter certeza que falaremos de Power Rangers. No próximo terá Power Rangers e a gente vai continuar te chamando de Marina Pantoja pra encher seu saco, que agora você pediu. Quando você pede, a gente faz ao contrário. Entendeu? E agora, última parte sempre, é a dica do cast da semana que vem. Seguinte, é muito fácil, galera. Tá muito fácil. Fácil pra caramba. A dica são três palavras. Grande... Vegeta e Einstein. Pô. Se você descobrir a relação entre essas três palavras, o que é uma coisa muito fácil, por favor, a gente sabe que vocês muito vão acertar fácil. De primeira, vocês vão descobrir o tema do cast da semana que vem. Então, essa é a dica e muito obrigado, pessoal, por ter escutado até aqui. Gigante essa leitura de e-mails. Foi uma leitura de e-mails bem turbulenta, por assim dizer. Nossa, muito brainstorm essa leitura de e-mails. Desculpa por qualquer coisa, gente, eu nunca gravei uma leitura de e-mails antes. Desculpa mesmo. Obrigado por ter escutado até aqui. Okay. Fique agora, então, com os erros do cast de Shihaya Furu, pessoal. Valeu, obrigadão, hein? Valeu, gente. Tchau. Beijo, até mais. Now when I talked to God, I knew he'd understand. He said, stick by me and I'll be your God in hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Gênero Josei. Para quem não sabe, Josei é para jovens meninas mulheres, grandes. Né? Que nem o Seinen menina. É para jovens homens, sei lá, garoto. Blá, blá, blá. O Seiji? O Seiji? É um tema não, mais maduro, Seiji já, né? Tem uma outra categoria pro Seiji de mangá. Ah, que beleza, né? Categoria idoso. Tá bom. É o de idoso. Tinha que ter um Karuta de Pokémon. O cara chegava e falava Butter, aí tava escrito Free, tá ligado? Tipo, aí eu falo... O mais divertido foi quando o Tai te perguntou pra ela se ela era. Já se apareceu um pouquinho. Droga. Ultra Guys! Isso vai pro Zeus, tá, Mundo? Sua voz vai estar lá no final cantando Ultra Guys. E é essa hora que a gente nota a Chihaya como. E o pior. Não, sabe o que, agora, o que eu acho que tá pior? Assim. Foi mal. É vingança. O Tite, apesar disso, continua jogando. Ele continua com o sonho de ser o melhor. Espera, tu falou Tite. O Tite falei, continua. Tite? Falou. Ah, perdão. Tu falou Tite. Ó, tá vendo? Ele, é porque vocês não trocaram. Ele vocês só esqueceu, não... Ele não esqueceu do contra. É. Ele esqueceu do contra, só por isso. Só por isso, na verdade é. No fundo, tá voltando. A Shihaya é importante pros dois, então ele mandou... Ah, ainda bem que você agora colocou importante. Então, ele é importante... Obrigado, tá, desculpa se eu deixei subentendido uma coisa que não era o ideal. Meu Deus do céu. Eu não entendi. Você não entendeu? A feira é... Não entendi. Tá, depois você vai reescutar, você vai entender.